Gravando. Bom, vocês se lembram do que aconteceu na última sessão? Vocês estavam em Sydney, Austrália, foram contatados por algum contato misterioso que enviou bilhetes para vocês, dizendo para vocês o encontrarem em Vancouver, né? Esqueci o nome da cidade. Não, não é Michigan. Não é Vancouver. Certeza? Não é Vancouver. Puta, como é que é o nome da cidade, gente? Melbourne, isso. Eu sabia que era com M. Em Melbourne. E chegaram no hotel. No hotel vocês foram recepcionados como se fossem participar de um simpósio. Tinha um DVD para vocês assistirem. E no DVD estava explicando que alguém do laboratório Camelot... tinha da Avalon Corporation, tinha descoberto um caminho para o terceiro céu. Avalon Corporation, faz sentido agora. Quer ouvir uma piada? Não. E essa pessoa tinha descoberto um caminho para o terceiro céu, o que seria uma informação valiosa e perigosa nas mãos de qualquer um dos três grupos que vocês representam. Então por isso foi escolhido um membro de cada grupo. E porque vocês pegaram personagens diferentes. Devia ter falado que a gente devia ter pegado tudo mesmo que a gente tinha decidido. Não precisa, esse gancho é perfeito. E a informação foi compartilhada com vocês três, de modo que os três se vigiassem mutuamente. Porque a pessoa que passou, vamos dizer assim, a missão para vocês, ela tinha interesse em confirmar se essa informação é verdadeira e saber qual que é a informação. E por isso compartilhou essa informação com vocês. Vocês não tinham outra saída a não ser ir averiguar isso, se essa informação realmente é verdadeira. Impedir que essa informação chegasse nas mãos de um dos outros dois rivais, ou pelo menos confirmar a informação e eliminar os alvos depois, alguma coisa assim. E aí foram investigar. Vocês chegaram até o laboratório, que fica no meio do deserto, uma instalação militar altamente vigiada. Entraram nela pelo plano astral, desceram pelos elevadores até o subsolo, 80 andares no subsolo. E o subsolo, vocês notaram, os elevadores, né? E no subsolo, vocês notaram que tem uma proteção que lacra a membrana da realidade. E aí vocês saíram do elevador de carga, que é esse que tá à direita aí, grandão. Nem tinham chegado a sair, né? Da onde vocês estavam no elevador, vocês avistam. Tem um corredor. Tem, logo depois desse corredor, tem uma porta. E essa porta, ela tem uma janelinha de vidro que dá para enxergar através. Certo? Tá tudo iluminado. E além dessa janelinha de vidro, vocês veem esse salão aqui circular, de teto abobadado. E no teto e nas paredes, diversos aspersores, diversos sprays, como se fosse chuveirinho contra incêndio. E foi aí que a gente parou e a bola tá com vocês. E aí, o que vocês fazem? A porta, lembrando, a porta do elevador está fechada ainda. Fechada. Aliás, a porta do elevador está aberta. A porta no final do corredor está fechada. Tem como tentar descobrir o que seria essa proteção que tem no elevador? Proteção no elevador? Ah, tá. Bloqueando a porta. Sim, tem sim. Joga um teste de misticismo. Não, isso tormenta 20. Arcana. É arcana, né? Bom, acho que tem tormenta 20 aqui. Eu te dei as minhas de felizade, amor. Não sei onde estão. Mas é arcana. É arcana, pronto. É ficha de D&D, gente. 16. Certo. Tem uma divindade de segundo ciclo que produz um efeito muito parecido com o que você tá vendo aí. O nome dela é Cortina de Aço. Ela lacra o tecido da realidade, impedindo que, se ela tiver foi criada no plano físico, no plano material, impede que criaturas venham do plano astral para o plano material, impede que vocês enxerguem no plano astral. Se ela for conjurada no plano astral, for criada no plano astral, vai impedir que criaturas que estejam no plano astral atravessem objetos sólidos. Por exemplo, se você está no plano astral e está dentro do elevador, você consegue atravessar as paredes do elevador. Mas se essa cortina de aço foi criada no plano astral, você não conseguiria atravessar as paredes do elevador e também não conseguiria enxergar o plano material. Ou seja, quem está aí não sai mais. Não consegue desfazer seus avatares para sair daí. Certo. Vamos. Isso aqui não vai nos machucar por agora. Apenas se vocês precisarem sair daqui de um jeito rápido. Fora isso, é tranquilo. Eu já vou abrindo a porta. Vai abrindo a próxima porta? Aham. Uhum. De que forma? Tem algum botão aí? Aperta um botão no elevador, vê se abre a porta. Ela tem um reconhecimento de digitais. Ah, digitais? É. Você tenta forçar a porta, ela não abre, e você vê que tem um scanner de digital do lado ali do batente que lacra ela. Pega minha ficha ali, só pra ver uma coisa. Nossa. Eu acho que tem que encaixar alguma coisa aqui. Abrir. É um dedo. Não tá indo do jeito normal. Tá, eu ponho o meu. Mas não o seu, né, esperteza? Quando você põe o dedo, você vê que um fio de luz percorre aquele vidrinho onde você pôs o dedo de cima a baixo, iluminando o seu dedo. E aí, todo aquele vidrinho onde você colocou o dedo, ele fica piscando alguns segundos, uma luzinha vermelha. E faz um... Pim, soa uma sineta assim, bem baixinha e grave. Era pra colocar o dedo de alguém que já tem cadastro no sistema deles. Trevoso. Ah, você só disse pra colocar um dedo? Você perguntou o que precisava, não perguntou... Sim. Bom, temos que pegar um dedo então, vamos lá para pegar um dedo? A gente volta. Você vai pegar o dedo de alguém? Tem outra ideia? Traz a pessoa inteira. Aí dá trabalho, né? Não, eu acho que vai ser tranquilo. Mas... A gente teria que fazer o que agora pra voltar? Bate na porta aí, vai que alguém atende do outro lado. Porque é muito cansativo ficar indo e saindo do plano astral. Ah não, mas aí você pode ir pro elevador. Tem algum jeito de arrombar? Como é que é? Eu olho a fechadura, tem algum jeito de arrombar ela? Ah, dá pra você tentar se você tiver conhecimento de eletrônica. Eletrônica é o quê? É uma ferramenta, Ariel. Dá pra ser com informática ou não? Dá pra tentar com informática também. Eu tenho informática, eu posso tentar. O máximo que vai acontecer é a gente acionar a segurança, mas aí eu acho que já vai acontecer mesmo. Se a gente pegar alguém pra pôr o dedo aqui. Fique à vontade. Você tem equipamentos pra conseguir? Tem. Tem do bolso. Ok. Tá. Vocês veem a Mary então sacando de dentro do bolso dela uma chave, um jogo de chavinhas de fenda, um cartão de crédito que está conectado por fios a uma calculadora que está aberta, né? A placa da calculadora está exposta. Ela vai com as chaves de fenda, abre o displayzinho e conecta o cartão ali dentro e começa a digitar algumas coisas na calculadora. Joga então um teste de informática. Rola um D20 pra mim, mano. Que bluff. Caralho. Que bluff. Informática é o quê? 15. Deu 18 aí. Que eu cliquei duas vezes. Eu sei que eu tenho mais 4 porque eu sou proficiente. Aí eu não sei qual que seria. Inteligência. Se for inteligência. Inteligência. Joga um teste de inteligência e soma pra vocês. Peraí que o Diego tá vendo se é íntimo mesmo. Deixa eu pegar a ficha aqui pra conferir só rapidão. Cadê a porra da ficha do senhor Eduardo? Ficha não, aqui. Não vai passar, amor, porque é ferramenta. Não é perícia. Ah, é ferramenta, tá. Não, então é isso aí mesmo. Int mais proficiência. Vocês têm mais 4 de proficiência? Isso. Sua inteligência 16 mais 7, então. 15 mais 7, 22. Ai, caralho! 22. Ok. Você consegue, então, com o seu dispositivo, violar a tranca da fechadura. Aí acende uma luzinha verde no vidrinho ali no display. E aí você escuta. Plac, e a porta destrava. Viu? Um dedo. É, o seu dedo já estava cadastrado aí. É. Será que tá aqui? A porta ela destrava, ela vai abrindo. Conforme a porta vai abrindo, vocês vão ouvindo um som de ar comprimido sendo pressionado. Aquele barulhinho. E a porta ela vai abrindo lentamente. E dá passagem para o salão circular para vocês. Por favor, podem ir. Primeiras damas. Eu não vou na frente. Eu falei pra vocês que eu não ia na frente porque eu não sou uma pessoa que sabe lutar. O Trevozinho. Vamos. As pessoas têm medo do Trevozinho. O Trevozinho vai na frente. Esses anjos de hoje em dia que não sabem fazer nada também. Fazer o quê, né? Vocês vão entrar ou não vão? O Trevozo vai na frente. Ah, eu vou chegar aqui na porta aqui, ver como é. Se vai estar trancada, aberta. Aberto. Como é que é? Não entendi. Aqui nessa porta. Não sei se ela tá trancada, se ela tá aberta. Não, essa aí que vocês abriram. Ah, tá. Pensei que era do elevador. Aqui. Não, do elevador já tava aberta. Ah, tá tranquilo. Então já vem aqui comigo. Ok. Entraram então? Vou botar também isso pra dentro. Uhum. Entrei com a cimitarra na mão já. Ok. Logo após vocês entrarem e darem alguns passos para dentro, vocês escutam a porta fechando atrás de vocês. E aí, imediatamente após a porta fechar, vocês veem aquela luminária que estava presa no teto que eu falei para vocês, ela começa a emitir uma luz vermelha piscante, fica girando, tipo um giroflex, tá? E começa a cuspir em cima de vocês um jato de um líquido. Começa a espirrar um líquido em cima de vocês. Vocês podem jogar um teste de resistência de reflexos. Dificuldade 18. Fácil. Fácil, de boa. Que beleza. Caraca, vocês estão uma beleza, hein? Vou rolar o da Tamires aqui. Ela foi até a cozinha, vou rolar pra ela aqui. Mas nem se somasse quase dava. Cadê Mary? Mary tinha um carneirinho. E aí é o... 13. Bom, ela não tem proficiência em nenhum teste. Errou. Deixa eu ver se ela tem proficiência em alguma coisa. Acho que deve ser inteligência, né? Tem duas proficiências pela... Se for igual meu, é inteligência e carisma. Inteligência e carisma, né? A minha é? É. Sabedoria e inteligência dela. Então não é destreza, então. Rolando e se fudendo. Como assim, Suzane, minha ficha? Deu bom. Deu bom. Ele tá com vantagem, desvantagem? É pra jogar o quê? Fala aí que eu vou jogar. Foi com vantagem. Foi com vantagem e nem assim passou. É, nem com a vantagem passou. Se ferrou, de boa. Quem vai jogar sou eu. Cuide sua vida aí. Você vai jogar no... Agora eu vou. Não, você não estava aqui, você falhou no teste. Fica de boa. Caladinha aqui com a gente, sim. Vai ficar chamuscada de ácido. Cheiro de paçoquinha de... Tem uma que é com cima, o que que é? Ó, começa a esguichar um líquido corrosivo em vocês, beleza? E aí cada um de vocês perde um ponto de dano de ácido, um ponto de vida, dano de ácido. Um ponto. A gente não é imune a isso? Não. Não? Não, seus avatares eles sofrem dano. Não sei se vocês são imunes a ácido, deixa eu checar, vai. Eu não lembro o que a gente é imune. Já que surgiu a dúvida. Imortais, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Perícias e habilidades, estatísticas vitais, alinhamento. Não, tem nossa porra. Não, tô com bom. Características, avatar. Não precisa ter. Saúde perfeita. Somos todo tipo de doença e maldições. Na imunidade é mais pra baixo, né? Aos efeitos da exposição prolongada à radiação, aos venenos comuns, naturais ou químicos. Venenos químicos, tá. Imunidade à magia humana. Asas, suporte de vida, não, ácido não. Então tá bom. Peguei você. É, veneno. Veneno de boa. Mas tome um pontinho de dano só, dado miserável. Miserável? Peraí que eu vou pegar. Tá. Não reclama, não, porque o obrigador começou a mim. Eu vou pegar uma coisa. Ele, o teto e as paredes são aqueles guichos daquele líquido cáustico em vocês, né? E... cáustico, ácido, decide. Aquele líquido corrosivo em vocês. E aí a lâmpada em cima que tava girando e piscando vermelha, ela para de girar e acende uma lâmpada verde nela. Só. Quando acende a lâmpada verde, vocês veem a porta que dá acesso ao corredor à frente, essa porta aqui, ela pém e destrava. Se eu quiser ir pra frente, eu não posso? Ah não, o outro frente lá é o, o outro elevador, né? É. Vamos lá, Trebozinho. O outro, aqui, essa outra porta aqui é o outro elevador. O elevador, né? Essas portas aí por dentro, vocês olham e tem um botão nelas pra vocês destravarem elas abrirem. Tá? Mas imediatamente após esguichar aquele líquido de desinfecção, essa porta aqui da frente, ela... Não, essa aqui, ela já abre. Uhum. O que vocês fazem? Não entendi o que aconteceu aqui. Tem uma janelinha de vidro aí pra vocês verem também. Deixa eu revelar aqui pra vocês. Deita de pé. Tudo tá iluminado, tá? Só pegar seu mouse. Eu estava descascando mandioquinha. Pode pegar, eu já acabei. Um corredor, tá vendo? Ele é bem comprido, um corredor de 3 metros de largura. Ele é bem comprido. Vocês conseguem ver que depois de uns 3 metros mais ou menos tem um outro corredor que segue pra esquerda, da onde vocês estão. E vocês conseguem ver que tem uma porta simples à direita, mais ou menos na metade do corredor. Quase no fim dele, uma porta dupla à direita. E lá no extremo oposto, vocês veem que tem uma porta de aço fechada. Vocês conseguem verificar que tem aquele mesmo dispositivo de tranca eletrônica também. Todas elas? As duas... A primeira porta, essa porta aqui, ó. Ô, caralho. Mas que inferno, mano. Essa porta aqui... Ah, tô com... Essa porta aqui, né? Essa aqui, ela tem a tranca eletrônica. A segunda porta aqui não tem. E a terceira aqui, uma porta de aço, tem a tranca eletrônica também. Já vamos nessa aqui primeiro? Daqui não tem? É. Não, vamos pelo caminho, na hora que a gente passar, a gente já faz a função. Então, cuidado, que é logo aqui na entrada, já tem uma virada. É, vamos dar uma olhada que tem nessa virada também. Eu vou andando assim devagar, eu só dou uma espiada o que tem no corredor. Qual corredor? Pera aí. Esse corredor aqui? Isso. É. Tá. Você dá uma espiadinha assim de... É, eu paro aqui, ó, e dou uma espiadinha. Daquela pescoçada assim pra olhar, né? É isso? É. Uhum. Tá. Beleza. Você nota duas coisas. Primeiro, um outro corredor cheio de portas. Ele vai até lá na PQP. Nossa. E depois ele vira pra direita. Tem mais duas portas aí nesse corredor. Tá? Essa é a primeira coisa que você nota. Segunda coisa, aqui nessa parede, ó, logo que você atravessa a porta, você olha e vê bem aqui, tem um quadro nessa parede aí. Nesse quadro tem um mapa desse complexo. Uhum. Indica a posição, os locais do complexo aí. Quais são os nomes? Show to players. Estão vendo aí? Só a janela pro papo, mas não tem nada. Como é que porra, mano? Ah, ele sumiu com o negócio. Filha da puta. Filha da puta, sumiu com o negócio. Pera aí que eu vou ter que fazer de novo. Legal que agora até o mestre já tem o mapa. Porra, eu tinha montado bonitinho. Filha da puta sumiu com o negócio. Ah, e aí dá erro fatal no meu Evernote. Corno. Cadernos. RPG. Mapa do complexo. Para! Mundo Shift S. Não. Que porra, mano. Usa a ferramenta de captura. Essa janela enorme aqui, caralho. Não vai pegar inteiro. Só dessa porra aqui. Que merda. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Print to PDF. Eu consigo mandar o PDF pro negócio? Não. É porque você abre o PDF. Sim, eu sei, mas eu queria saber se eu consigo mandar PDF direto pra lá. Gigantesca. Agora vai. Eu acho, né? Acho que vocês não estão se ouvindo. Quem? Tá, ele tá tentando fazer o mapa de novo. Eu não... Maria não tá ouvindo a gente? O mapa tava lá, filha da puta. Não. Ele não tá ouvindo. E a gente também não tá ouvindo ele, se ele estiver falando. Não, não ouço o Ariel. O Jusou é só pro Brad. E pra mim, né? Mas é porque eu tô aqui. Eu te ouço. É que eu já quero terminar aqui. Fala alguma coisa aí, Ariel. Tá. Eu sei que eles não estão se ouvindo. Fala alguma coisa, Ariel. Falam que agora foi 10-5. Ah, tá. Pronto, agora vocês estão vendo aí o mapa? É, não resolveu. Eu tô vendo o mapa, mas o problema de voz ainda não resolveu. Dá um reconecte, mano. Eu vou reconectar. Então, isolou. Não. Alô? Agora ouve? Ah, agora eu tô ouvindo você também. Uau. O mapa tá no jornal já. Eu tô trabalhando pra resolver isso, tá, gente? Tranquilo. Ah, já, só um toquezinho, tá? Eu tenho um tique nervoso. O quê? O meu personagem, Daniel, tem um tique nervoso. Tem um tique nervoso? Qual tique? Ele fica sempre jogando uma moedinha pra cima. Ah, tá. Essa moeda, essa moedinha aí. Agora eu entendi o que foi que aconteceu. Bom. Viram o mapa aí do complexo, né? Uhum. Corredores, será que colocaram corredores? É um mapa de jogo, né? Eu não ia apagar o número 4 de novo. Não, tudo bem. Eu só achei engraçado. Olha que a pessoa não sabia que são corredores. Como é que chama um negócio sem nada e comprido? Às vezes com tapete um vazio, isso aí. Corredor. O 7 é um local interessante pra ir. É que pra combinar com o número 4, tiveram 4 número 4. Bom, isto posto, eu posso fazer isso agora pra vocês. Certo? Uhum. Agora todo mundo fica igual, em condições iguais. Para de olhar! Ó, achei um mapa. Não tô vendo essas coisas. Acho que pode nos ajudar nisso. Ah, isso é muito aqui, bom, entrevista. Essa sala aqui embaixo, essa eu conheço muito bem. Arsenal. Arsenal é interessante. Vai lá, Luiz, tá cheio de espada de aliança. Vai lá, é interessante, fala em caps lock. A sala de controle é, também é um local interessante. Tá, mas vocês estão conversando isso em tom alto? Não tão, tá? Porque acontece o seguinte. O... Akuma. Qual sala que você disse, né? A 5. Ah, também é importante. Vamos lá. Mas eu não sei mexer com nada aqui dentro. Eu sei alguma coisinha. Certo. A gente vai pra lá e vai pro arsenal ou inverte? Não, calma, vocês não vão pro canto nenhum. Eita. Tem soldados aí. Olha, quando você dá aquela pescoçada assim pra direita, pro outro corredor, Akuma, você nota que tem alguns soldados ali. São três? São quatro, na verdade. Cabeção direito aí. São quatro soldados que estão aqui, ó, assim. Oi, coroio. Então aqui, isso. E esse outro mais aqui, assim, ó. O que tá mais lá no fundo, você nota que ele tem uma patente mais alta, tá? Na hora que você dá aquela pescoçada, Você vê que o uniforme dele é um pouco diferente. Eu pego assim o mapa, eu volto pra sala. Temos companhia aqui. Ah, claro, vida. Então? Onde eles não, estão? Não, esse é amigo dela. Ela que tem o dedo cadastrado aí. Não tem nada. Meu Deus. Você tem que explicar isso aí, moço. Inspiração. Meu dedo cadastrado. Ah, agora tem inspiração. Onde eles estão, o Trevoso? No corredor, perto da sala 10 e 13. E eu aponto aqui no mapa. Você acha que a gente consegue passar furtivo sem eles nos verem? Depende de vocês. Vamos tentar, senão vocês vão ter que meter bala. Eu olho pra cimitarra. Ok. Então qual vai ser o esquema? A gente vai deixar o Trevoso no revolver? É, a gente vai tentar passar furtivo. Se os caras nos verem, a gente ataca eles. Se não, a gente só vai furtivo. Tá. Mas eu, para isso eu preciso que vocês dêem um voto de confiança em mim. Por quê? Porque eu irei guiá-los até o final. Não gosto muito dessa ideia, Trevoso. Mas qual é o sinal? Seu sinal? Meu sinal? Nosso sinal? Não, o final é o seu corredor. Ah, tá. Você vai o quê? Você vai escurecer o lugar? Isso. Mas aí eles vão ver uma bolota preta andando, né? Não, se vocês forem silenciosos. Não sei não, hein? É, mas como é que eu vou tentar abrir a porta da segurança se tiver no escuro? Relaxa. Dá até medo. Vocês confiam em mim? Temos escolha? A resposta é não, mas... Vamos lá, vamos lá. Tá, então, tá. Eu junto as duas mãos e viro, mexo as pra frente assim, fica tudo escuro em volta de mim. Que divindade que é essa? 30 metros cúbicos. É escuridão. Escuridão normal. É dark mesmo. Ok. Tá. Eu pego o braço dos dois, entrelaço nos meus, venha. E vou andando. Nossa, nem comprei de colocar em nada, né? É o Trevoso, ele não janta. Você é a janta pra ele. Vamos lá. Tamo indo furtivo. Isso, tamo indo furtivo. Tá, então podem rolar furtividade. Normal. Ok, alguém tirou um crítico aqui na minha cara. 28. Cadê os testes de vocês? Deixa eu ver. Oh, alguém teve um 10. Não, amor, isso é você. Ah, tá, desculpa. Aqui, alguém teve um 9. Melhor ainda. É o Trevoso. Certo. Ok. Você vai ajudar o Trevoso, já que ele está entrelaçado com a gente? Já que eu tirei um 20? Tá, você consegue ajudar, sim. Só que o que acontece? Você cria aquela bolha de escuridão ao seu redor. Vocês vão andando o mais silenciosamente possível dentro dela. Tá? Sendo guiados pelo Akumu. E aí, quando passa no corredor, vocês escutam os soldados. Mas que merda é essa? E aí um deles fala. Vai verificar o que é isso. E aí vocês escutam passos de um soldado indo lentamente na direção de vocês. Somos pera lá. Pera. Um soldado indo na direção de vocês. Esse cara aqui que tá mais perto, ele vai caminhando na direção de vocês. Bem devagarinho, tá? Todo cauteloso, achando estranho o que tá acontecendo. E vocês, ao mesmo tempo, ouvem o som das armas sendo engatilhadas. O que vocês fazem? Vocês têm uma ação só pra saber. Pra fazer antes desse soldado chegar até a escuridão de vocês. A proteção que tem em todo local ali? Ou era só pra gente conseguir entrar aí? Todo local, vocês não conseguem enxergar o plano astral daí. Mas eu quero saber, é em volta ou é em cada um aqui, ó? Tudo. É a parede. Cada parede. Cada parede. Vocês não conseguem enxergar através das paredes no plano astral também. Gente, o que vocês acham? Espera, ele vem. Espera, segura. Quando ele espera vem, onde? Onde vocês estão? Passamos. Estamos pra cá. Se posicionem aí. Quanto a gente conseguiu andar? Eu imagino que o deslocamento de vocês, metade do deslocamento total de vocês, né? A partir da porta. Já que vocês estavam indo na furtividade. Aqui então. Aqui, então. É, fica um de cada lado, põe aqui em cima de mim, Léo. Aí. Na verdade, okay, vocês podem estar aqui, assim, se vocês quiserem, né? Precisa ter todo mundo ali em cima. Bom, vamos lá. Vocês têm uma ação. Certo. Esse crítico da Tamiris, eu vou dar pra vocês uma ação. Uhum. Antes do cara agir. A minha ação vai ser esticar o braço. Uhum. Pra tentar tirar os dois da... Aqui, ó. Tentar empurrar um quadrado, os dois, pra fora do alcance da arma. Ok. Eu me dei uma empurrada, opa. Opa! Opa! Só fui. Se eles não resistirem, você pode deslocar eles 1,5 metro pra frente, utilizando o chove, né? O encontrão. Okay. E vocês se movem 1,5 metro pra frente, isso. Vou tentar abrir essa sala de segurança aí. Ainda tem ação de movimento, você ainda pode se mover também. É uma ação completa que vocês têm. Ah, é uma ação completa? É. Então. Agora não vejo mais. Hã? Agora não vejo mais. Agora você não vê mas mais. Mas relaxa, que é só 30 metros cúbicos. Você não está vendo nem do de longe. E vocês dois, fazem o quê? Eu tô esperando abrir a abridora de portas sociais abrir a porta. Tá escuro, esperteza. Não tem como eu abrir a porta. Eu ligo no ponto solar. Nessa escuridão não Droga. Funciona. Qual que é o raio da escuridão? É 6 metros também? É 10 metros de raio por ciclo. Por ciclo, são 30 metros. Então apagou tudo o corredor, na verdade. Muito longe. Apagou todo o corredor. Quantos pontos tem de magia mesmo? São... Hã? 18 você tem, mas isso daí é zero, não gasta. 30 metros? Chega escuridão até nos soldados ali. Isso é verdade, nem eles estão vendo o que tá acontecendo então. Porque a partir daqui, ó... Nossa, é o complexo todo praticamente. Ah, nossa, chega escuridão nos soldados em todos ali. Bom, vamos corrigir a ação. Os soldados, eles acham estranho, e aí o capitão fala, soldado, vá até a sala de controle e vê o que está acontecendo. E aí vocês escutam, eles engatilhando as armas, e esse soldado aqui, mais próximo de vocês, né, ele indo lentamente em direção de onde vocês estão, da sala de controle. E tá tudo escuro. Vocês vão escutando os passos dele, lentos ali. Tentando, tateando, tentando enxergar. Tá. Eu chego bem perto da Mary. Me ensina por o dedo na porta que eu abro. Vai, rápido. Não dá, isso são anos e anos de prática. Ah, não, mano. Eu vou jogar uma uma observação pra esse soldado aqui. Ele vai escutar vocês cochichando. Tá meio longe, dificuldade 20, hein? Vamos ver se vai. Sabedoria. Mais zero. Deixa eu ver se ele tem perception. Não tem perception. Ó. Boa. Boa. Por que que rolou com vantagem? Todos os seus testes são com vantagem. Que estranho. Vai na, engrenagem e põe lá. Não rolar com vantagem sem perguntar. É, meu tá com problema também. É. É na engrenagem do personagem. Eu sei, eu sei. Eu tinha que ter editado isso na entrada da sala, na verdade. Eu acabei esquecendo. É que o meu é ficha de NPC aqui, então é um pouquinho diferente também. Nunca sussurrar rolar e sempre rolar com vantagem. Ativar vantagem. Ok. Bom, tem uma regra, uma etiqueta do Roll20 que eles deixam vantagem ativada e sempre pegam um valor da esquerda. Quando é rolagem simples. Se acontecer alguma coisa de novo, eu faço isso. Sabe que tem uma etiqueta pra isso? Tem essa etiqueta. Você sempre pega o dado da esquerda. Como ele vai mostrar dois resultados pra você no chat aí, então você sempre pega o resultado que tá na esquerda. Então eu tirei 3. Tem essa etiquetinha aí. E aí? O que vocês vão fazer? O soldado tá indo devagarinho. Eu vou ativar desatino, tá? Desatino? O que vai fazer desatino? Vai fazer com que pareça uma coisa mundana isso que tá acontecendo. Por exemplo, pra eles pode ser que pareça que é uma falha de energia. Não parece que é um darkness. É. Boa. Entendeu? Porque teoricamente só vai ter um grau de abalo nos humanos. Pra eles não entendem, tipo, do nada escureceu. Então isso faz com que o cérebro humano processe de uma maneira que eles entendam. Tá. Ok. Isso tem algum teste de resistência pra eles? Não, é automático. Automático? É porque é pra não, os humanos não pirarem. Quando vê alguém preso na parede. Ai, que minha bozinha. Certo. Ok. Bom, tudo bem. Você faz isso, e aí vocês escutam o soldado fazendo um barulho. Clique, clique, clique, clique, clique, clique. Ah, tá tentando fazer a luz. É. Pensei, tá? E aí o soldado, capitão, deve ter sido algum aqueles pulsos de novo. Nem minha lanterna está funcionando. Um pen. É exato, um pen. Pulso eletromagnético. Então não perca tempo, soldado. Vá até a sala de controle e rearme os disjuntores logo de uma vez. O Jeff, eu curti o espelho. Isso. Não tô vendo nada. Você tá surdo, Black. Black. Black. Eu tô surdo porque eu enxergo. Que bom. Black. Esse soldado vem vindo. Black. Eu vou dar espaço pra devagarinho. Ele. Black. Tira do caminho. Ele vai trombando. Eu venho aqui, eu fico aqui, ó. Ok. E vocês percebem que ele vai tateando na parede, tateando. Aí ele para aqui diante da porta. Droga. Tô pensando nisso aí. Como é que ele vai abrir se ele acha que tá sem energia? Ele acha que tá sem energia. Aí vocês percebem o somzinho dele tateando. Aí põe o dedinho no negócio. Aí destranca a porta. Okay. Nesse momento só passa a cimitarra na cabeça dele. Que louco, eu não acredito! Tremendo do céu! Tá. Qual que é a regra de golpe de misericórdia na quinta edição? Alguém lembra? Não. Não tem. Não tem? Então beleza, então vou usar, vou roubar a regra do Tormenta 20. Você tem um acerto crítico, então pode jogar o dano como um acerto crítico. Se o soldado não morrer, você rola uma porcentagem. E como ele é um Minion, ele tem 75% de chance de morrer. Ok. Ó o Critão, ó o Critão. Ok. Ele por dano você não matou ele, nem a pau. Agora rola a porcentagem. De 0 a 75 ele morre, hein? Boa! Você vai com a cimitarra e degola ele. Não dá nem tempo dele gritar. E aí o corpo dele despenca no chão. Rapidamente. Duro. Nesse momento, eu puxo todo mundo ali pra dentro da sala e tiro a escuridão. E eu puxo o corpo, tá? Muerto. Eu vou chutando a cabecinha. Entrou todo mundo, então? Aham. Tudo bom. E sem escuridão agora. Ok, muito bem. Colocando vocês todos aqui dentro, sem escuridão. Certo? Tá. O que vocês veem nessa sala aí? É literalmente uma sala de controle. Peraí, deixa eu puxar a descrição aqui. Bom, existe um enorme painel computadorizado, ó, nessa parede aqui ao norte, tá? É um computador enorme, tá? Aqueles processadores industriais. E tem diversas telas das câmeras de vigilância de todo o complexo, mostrando diversos locais do complexo, tá? E... Cadê? Me perdi? Achei. E tem aí dentro, tem duas pessoas. Tem um outro soldado. Tem um outro soldado que tá aqui dentro. Tá? Que imediatamente, quando vocês entram, ele já se assusta e aponta a arma dele pra vocês. Certo? E tem um outro cara que ele... Cadê? Ele tem jeito de ser um cientista. Tá? Porque ele tá com jaleco, tudo. Tá aqui, ó. Ele tá vestindo um jaleco, tudo, e ele que tá operando os computadores. Só que vocês notam, tem algo estranho nesse cara. Ele, na cintura dele, ele tá de jalecão branco, como se fosse um cientista, tá? E na cintura dele tem um cinto de couro com detalhes dourados, um cinto todo ornamentado, e ele tem uma adaga presa a esse cinto. Oxi. É, ele tem uma adaga toda ornamentada presa a esse cinto. E aí quando vocês entram, ele tá olhando um dos monitores. E aí ele imediatamente vira na direção de vocês e vocês notam o rosto dele. O rosto dele é todo cheio de marcas, assim, de tatuagens estranhas. E aí, imediatamente, quando eles percebem a presença de vocês, o soldado ele já aponta a arma pra vocês. E esse outro cara, ele leva a mão à adaga pra sacar a adaga pra ameaçar vocês. Vamos jogar a iniciativa agora. Opa. Quero ver o que vocês vão fazer e quem que vai fazer alguma coisa primeiro. Eu já tenho a noção, já. Iniciativa? Não, pra ganhar essa ferrada. Cadê a iniciativa? Ó! Hoje eu tô aqui! Hoje é dia de morada. Que meu dado tá roxo de uma cor que eu não enxergo. Tá aqui embaixo, tem que mudar. Daltônico agora também é. Não, o número é preto e a porra do dado tá roxa. Então você não enxerga nada, cara. Vamos jogar um outro D20 aqui só pra ver. Ah, agora dá pra enxergar essa buçanha. Cadê meu Initiative Tracker? Daniel Morningstar. Cadê o seu, Gui? Meu deu 19. Cadê? Mas tá aqui, ó. Tem um negócio que eu clico aqui. Ah, tá, peraí. Tá fora da tela o menu. Adicionar turno. 19? É. Deixa eu adicionar um turno pra Tamires também. Ô, oh, caralho, o negócio sai fora da tela. Adicionar turno. Oh, a moeda tá sem nome. É, já percebi. Mostrar o nome. Olha a sua iniciativa. Seis. Seis? Você não tem mais nada? Tenho destreza. E quanto de destreza? Deu seis no total. Deu seis no total? Ok. Ah, como você é o primeiro a agir? Acabou a escuridão? Okay. Vocês entraram na sala e ele desfez a escuridão. Por quê? Quando ele desfez a escuridão, vocês viram. É uma sala, em cima ali tem um computador. Tá? Embaixo é uma escrivaninha, um local de trabalho, uma bancada de trabalho. E aí tem um soldado que aponta a arma pra vocês, um fuzil. E tem uma espécie de um cientista com um jalecão, tudo. Só que ele tem um cinto todo ornamentado na cintura com uma adaga pendurada, toda ornamentada também. E ele imediatamente leva a mão na adaga. Quando ele vira e olha pra vocês, você nota que o osso dele é todo tatuado. E a gente conhece os símbolos, alguma coisa? Podem tentar jogar arcana pra saber. Fala, Ariel. É, eles não ficaram surpresos? Primeiro com a escuridão, depois sem a escuridão, com três caras atrás dele? E um corpo decepado? Ué, eles estão tão surpresos quanto vocês, né? Apareceu uns caras do nada. A surpresa é igual pra ambos. Menos pra mim. Assim, só pra constar, todas as salas agora, eu presumo que tem no mínimo uma pessoa. Então sempre vou entrar procurando no mínimo uma pessoa, tá? Ok, aí você ganha uma vantagem nas próximas salas, perfeito. Muito bom. É, só pra marcar aí. Certo. Também eles rolou aqui o teste de Arcana. Deu outro crítico. 23. E... bom. Você olha, imediatamente você reconhece aquelas marcas. Tá? Você já testemunhou, já viu, leu alguns livros a respeito. Tá? Esse cara, ele é um bruxo, um feiticeiro. Akumo. Ok. Bom, falar é ação livre, é como que você faz? Eu olho pra ele e falo assim, bruxo! Eu consigo reconhecer se ele é um humano ou é um imortal, alguma coisa do tipo? Bruxos são humanos. Né? Vocês conseguem se reconhecer a aura de vocês, né? Ele não tem aura de ser celeste, não. Oh, era isso que eu deve ser um humano. É, os bruxos ou são humanos ou são meio anjos, meio demônios. É. Uma coisa assim. Beleza, então eu vou usar a transferência espiritual e apontar pra Emma. Você é meu. E vou instalar o dedo. Caraca. Faz um teste de sabedoria aí. 16 de dificuldade. Ah, bom. Era isso que eu ia perguntar. Você tem um testezinho aí pra mim, pô. Cultista. Cultista. Sabedoria. Sabedoria. Porra, essa ficha também tá com um negócio, caralho. Acho que todas vão estar. Eu consigo mudar isso se eu sair e entrar de novo. Ah, mas usa o valor da esquerda. É, vou usando o valor da esquerda, pronto. 4. Ridículo. Ok. Ele cai duro no chão e eu sugo a alma dele dentro de um potinho. Puta que pariu. Caralho. Ok. Cultista morto. Sobra o soldado. Parece que eu não esqueço algumas coisas no céu. Tchau, cultista. Ah, falta a iniciativa do soldado, porra. Esqueci, né? Acho que nem o cultista jogou. Vamos ver se eu tomo um tiro antes ou não. É. Que o tiro dói, hein? O desatino ainda funciona? Ah, o soldado age antes do Daniel. Age antes de todo mundo, né? Beleza, beleza. Tá, Akuma, você tem mais alguma coisa pra fazer antes do soldado agir? Eu vou ir pra um lado do soldado. Uhum. E vou encarar ele, tipo, como se eu estivesse ameaçando ele. Ok. Entendi. Tá. Preciso criar um ataque pro cara aqui. Não tem o ataque dele. Então vou jogar D20 mais destreza, que ele tá mirando. Então é um teste de destreza. E eu somo a proficiência dele. Ah não. Tem aqui um ataque que eu posso rolar. Achei. Vou utilizar o ataque da adaga. Mas o dano não é. 12. Você vai perto dele, né? Aham, do ladinho. Do ladinho. É, 14, meu CA. Tá, o que ele faz? Ele recua um passo. Você tem direito a fazer um ataque de oportunidade. Nossa, aí ele se afasta. Dá uma cimitarrada nele? Então pode jogar. E aí ele se afasta pra ganhar uma distância de você e dispara um tiro no meio do seu peito. Deu 12 mil ataque, que porra. 14 cimitarra? Não acerta. É. Não acerta. Ele tá com um colete tático, você chega a raspar no colete dele, mas não fere ele. Eu, obviamente, também não consigo te atingir, né? Com 12 não, é 14. Com 12 não, né? Porra, que caralho, quase, hein? Ele fica apontando a arma pra vocês, né? E aí ele termina o movimento dele. Vai com tudo pro fundo da sala aqui. E aponta a arma pra você e grita: parado, parado, eu vou atirar. E fica tentando intimidar, ameaçar vocês. Certo. Okay. O inferno. Iniciativa, por favor. Você quer que rola? É. Esse, aqui mesmo? Isso. Então vai lá, Daniel Morningstar, de novo. Bom. Eu não quero fazer barulho, né? Tá. Eu vou transferir a alma desse cara pra metralhadora dele. Puta que pariu. Encher essa porra agora? Acho que sim. Tá, eu tenho direito a um teste? Tem direito a um teste, Ariel? Tem, mesmo tá vindo do Brasil. Sabedoria. Acho que é a mesma habilidade do Brasil. Ah, sabedoria também? É seu também, a transferência espiritual? É. Agora vai dar bom, hein, soldado. 11. Acho que não, né? Não. Eu não sei, mas eu tenho 4 sabedoria. Acho que não. Não, só no 8 mais 4 já passou. Só é. Ainda. Ok. E aí ele desaba. E a alma dele fica aprisionada dentro da metralhadora. Viu? Eu também sei fazer. Vou lá, pego o metralhador. Eu vou lá, fecha a porta. Fecha a porta. Ok. Amarrem esse aqui e eu aponto pro cultista. Você vai devolver a alma dele? Tá mandão, hein? Eu vou, nós precisamos conversar com ele. Ok, verdade. Ô, Estrelinha, amarra ele aí que eu vou ver o que, que tem no computador aqui. Tá amarrando o cultista. Eu vou tirar a outra pra ver o que eles têm de registros. Ok. A escrivaninha tem papel também. Deixa eu ver se tem uma gema. Tá, então a Mary vai fuçar no computador. Quem que vai amarrar o cultista aí no chão? O Estrelinha. Eu. Tá, o Daniel amarra o cultista. E o Akuma vai fazer o que enquanto isso? Depois que ele estiver amarrado, eu vou devolver a alma pra ele. O Akuma. Vai lá no modelo, nem tem mais algema lá. É, mas vai. Acho que vai ter soldado na caminha. É. Você é forte, você aguenta. Só um passo por cada vez. Ok. Beleza. Eu vou joga informática. Depois de alma pra ele. Inteligência, né? Com proficiência. 18 mais 7. Porra. Muito bom. Tá. Você consegue várias informações interessantes. Gosto. Consegue ter acesso ao banco de dados deles. Que tipo de informação você quer procurar? Quero o que eles fazem ali. A real coisa, porque tem um bruxão ali. Tem o seguinte, ó. Tem pesquisas, tem contrato social da empresa. O que é? Tem um contrato social da empresa. Eu quero, vou baixar tudo. Tem a parte de contabilidade. Vou pôr tudo num pendrive meu. Ok. Mas você vai só botar no pendrive ou você vai olhar? Não, vou olhando, mas também vou pôr tudo no pendrive. Certo. Qual dessas informações você acha? Você quer ver assim? Como que é contrato social? O que mais que tem? Contrato social foi engraçado, eu achei. Por quê? Porque eu achei. Você não quer ver o contrato social? Quero ver o contrato social. Que porra? De um laboratório do governo. Bom, o contrato social ele traz todas as informações de cadastro da empresa. Uhum. Para de rir, caramba! Traz todas as informações da empresa, okay. O equivalente a CNPJ, okay. Lá na Austrália. Sim, que é o contrato, né? Onde a empresa está sediada, uhum. É um conglomerado de, fala quem de são laboratórios. Quem são as pessoas, acionistas? Fala quem. Não é. Fala quem são os donos. Fala quem são os donos. O contrato social tem o nome dos donos, nome, CPF. Na verdade, tem uma dona só. Ok. Quem que é a vaca? O nome da vaca é Morgan Le Fay. Conheço. Lefeu. Lefeu. Já ouvi o nome. Conheço de outras épocas. Não, tudo Lefeu. Tá estudando coisa errada aqui. Tem alguma coisa a ver com a mitologia... Como é que fala? Esqueci. Celta? História? Joga. Vou jogar com vantagem, tá? Por quê? Porque eu posso. Porque você pode, não. Porque eu tenho proficiência na perícia, eu posso rolar com vantagem. Tá. Se eu não tiver, eu ganho proficiência nela. Ok, então joga. 14 mais 7. 21. Tá. Essa pessoa desapareceu... Durante as Guerras Etéreas. Ok, então é alguém bem antigo. É alguém bem antigo. Morgan Le Fay. O outro nome pra Morgana, a fada. Morgana, vaca! Ok. Dona do local. Ok, Morgana. O que mais você quer ver de informações? Contrato social, você olha rapidinho, bate os olhos e olha. E vê. E vejo assim. E vê. Ah, então a Morgana... Ah, Morgana tem um endereço. Eu quero mandar seu endereço dela rapidinho assim. Tá! Que contrato social tem? Tem um endereço lá. Tem um endereço. Tem. Vou anotar o endereço no papelzinho. Ok. Vou guardar no bolso. Beleza. O que mais tem lá pra mim mesmo? É pesquisas. Pesquisas. Vamos ver as pesquisas agora. Certo. Você quer ver as pesquisas mais antigas ou mais recentes? Mais recente. Mais recente? É, eu quero ver o que deu certo, não os erros. Ok. Tá. Quando você puxa as pesquisas mais recentes... Tem umas anotações... dizendo... experiência... 28... célula de energia, aura pulsante. Bem sucedida. Esse aí é o que eu quero ver o bem sucedido. Essa aura pulsante. A aura pulsante, vocês sabem o que, que é. É o coração dos anjos e dos demônios. Você tá fazendo experimentos com anjos aqui? Sim. Eita, peste! Célula de energia, aura pulsante. Bem sucedida. E aí, quando você abre essa pesquisa, você vê um sistema, um diagrama. Nesse diagrama tem o corpo de um ser celeste, com as zonas abertas, certo? Indicando as diversas partes do corpo, apontando para o peito, indicando a aura pulsante, certo? E tem um esquema elétrico feito a partir dessa aura pulsante. Eita, e espalhando pra alimentar máquinas e armas. Caralho! O cara tá usando energia celeste pra fazer armas? Sim. Ok. Mal igual fica pau. Em qual laboratório que tá sendo feito isso? Fala. Porque tem 7 laboratórios, acho que esse local, né? Nesse laboratório. Mas esses registros são desse laboratório. Qual de um laboratório? Que tem laboratório 1, 2, 3. Ah, tá. Em qual laboratório aí dentro? Isso. Certo. Bem, essas pesquisas estão sendo desenvolvidas nos laboratórios 10, 11, 12 e 13. 10, 11, 12 e 13, tá. É. O 13 também? 13 também. E o 13 também? O que tem no 13? 1, 2, 3, 4, 5, né? Só na 10, 11, 12 e 13. O 9 é o único que não tá fazendo essa pesquisa. Mas tá fazendo alguma outra coisa. É. Vamos passar em todas, fazer uma lista geral. Fazer um tour. Beleza, eu vou começar a ver um pouco mais antigas pesquisas pra ver se eles tiveram outras coisas que eles fizeram. Não só, tipo, pra usar em armas. Certo. Eu quero ver lá. Processo de localização de anjos. Quando você começa a fuçar algumas pesquisas mais antigas, né? Por exemplo, é o experimento 28. Então você vai do experimento 30 para trás, por exemplo. Isso é óbvio, né? E aí você nota que tem uma disparidade das pesquisas mais antigas para essas mais recentes. Tá? As pesquisas mais antigas, elas visavam a produção de ouricalco, platina branca. Ok. É um material desenvolvido pelos enoquianos? Acho que é. Se não me engano, pelos enoquianos, que mata anjo. Conheço. Tá? É um material que... se vocês tomarem um tiro, vai ferir o avatar de vocês. Se vocês morrerem, o que vai morrer é o avatar. Tá? Vocês são expelidos de volta pro plano astral, vão sofrer um trauma com isso, mas tá tudo de boa com vocês. O que é destruído é o avatar de vocês. Só que se vocês forem mortos com o oricalco, com a platina branca, aí vocês, a forma espiritual, a forma astral de vocês é morta também. É como se ferisse o corpo e a alma junto, esse oricalco. E aí tem diversas pesquisas para tentar replicar oricalco através de resquícios de material que foram encontrados em escavações arqueológicas. E eles conseguiram? Sim. Moiô! Ô, Rinha, por que tá dizendo essas porra de mano não, carai? Carai! Tá fazendo aqui? Já sabe bem o que mano transando? Acho que eles estão ouvindo. Eu quero desativar a segurança. Começa a tocar alarme por tudo que é canto. Quero desativar a segurança. Tá, quando você olha pros monitores, você vê um soldado, ele corre desesperado. Do cara que tá ensanguentado na porta ali, degolado. Vai no. Não, não, não, deixou o corpo. Eu puxei, Jack. E o sangue? Ah, ficou. Ficou. Ficou. Não deu tempo de limpar também, né? Eu fui ter a cabeça pra dentro também. Eu não ouvi vocês falarem que puxou o corpo. O pior que eu falei que eu fui ter a cabeça pra dentro. Foi quando a gente entrou. Foi quando a gente entrou. Ô, mãe, eu não tenho como pegar agora. Se alguém quiser ir no mercado, tudo bem. Bom, tudo bem. Mas tem o sangue lá. E aí vocês escutam o alarme tocando, o alarme suando. Quando você olha no monitor, você vê um soldado tocando o alarme próximo dali. E os outros, nos outros monitores, vocês já viram os outros soldados já correndo, se posicionando pra ver o que, que tá acontecendo. Ô, Estrelinha, fecha a porta. Alguém já fechou. Quando vocês entraram, vocês fecharam a porta. Ah, é? É. Ok. Não, o terrível aí fechou. Eu quero desabilitar. Trevoso. Eu quero desabilitar. Trevoso. Tentar desabilitar a segurança ali. Tá, rola informática. E se a gente destruir essa sala aqui, ó? Para, que funciona pra mim. Foi bom, foi bom. Você vai e você consegue desligar, desabilitar os alarmes. Ok. Certo? Você olha o soldado, ele olha pro alto, não tem mais sirene tocando. Ele começa a pressionar o botão na parede, nada. Eu vou pra porta e falo assim, tá tudo bem, foi só um acidente. E fecha a porta. É meu primeiro. Joga uma enganação aí, vamos ver se convence. Perdi 5 litros de sangue, mas tá tudo bem. É, tem um rastro de sangue indo pra dentro da sala de controle. Fala que tá sendo servido. É Ludibriar que chama aí? Não. É Ludibriar. Não, é enganação. Ludibriar é Tormenta 20. Não, amor, eu anotei aqui. Ah, você anotou? Então é isso aí. Então é isso aí. Então vai, vou jogar um insight do soldado aqui. Ei, cara, eu fui ruim, hein? Vou jogar minha inspiração aqui, hein? Insight do soldado é só sabedoria, né? Beleza? É. Tomar no cu. Ixi, foi pior ainda. Ah, beleza! 4! Ganhei. Não, 11. 11 porque é o da esquerda que vale, sempre o primeiro. Ô, amor, eu tenho 8 mais 6. 14. Então ganhei. 14. Consegue. Tô na sala do controle. Imagino que eu seja o chefão. O cara foi arrastado pra dentro. Foi só um acidente. Tá. Fechou a porta. Escutam barulhos de soldados correndo. Não, não, não. Parece que foi só um acidente. Parece que tá tudo bem. O pessoal na sala de controle informou isso. Vocês não vão duvidar do pessoal da sala de controle, né, gente? É, sala de controle. É, tem um cultista aqui, pode acontecer um problema. Foi só um acidente. Eu rolo sabedoria pro capitão. Eu acho que eu tenho que rolar pro capitão. Rola. Pra ver se ele engole isso. Você não engolir, faz engolir outra coisa aí, pô. Não. Ah, tomar no cu o dado. Foi 15. Ah, não, foi 15. Não, foi 4. Não, foi 15. Foi 15. Ah, esse aqui não tá com vantagem. É. Esse aqui eu corrigi. Ok, então foi 15. O capitão, ele... Essa história está muito estranha. Dá pra gente ouvir o que fala lá fora pelo... Tem som? As câmeras ou não? Só câmeras. E aí o capitão, ele grita a ordem, vocês veem pelo monitor ele dando ordens para os soldados. Os soldados, eles se reposicionam. Bem-vindo. E ele vai indo na direção da sala de vocês. Vou tirar o acesso do capitão da porta da sala de comando. Meu Deus. Tá, joga o teste. Vou tirar. Vídeo crítico! Puta que pariu! Por isso que eu gosto de jogar na mão essa porra! Esse cara foi demitido, ela entrou na conta do RH. Tá, quando você vai e tenta violar os padrões de segurança pra bloquear o acesso do capitão, você dá uma sorte muito grande e você consegue hackear o sistema inteiro de segurança. Hoje eu vou ser ali. A segurança inteira tá a seu dispor agora. Vou me inserir ali primeiro. Ô, Jeff, consegue. Jeff. Oi. Eu vi ela fazendo isso, então antes do capitão chegar, Eu vou gritar lá de dentro, porque claro que o cara estranhou. Eram dois caras, cara, uma mulher falando que tá tudo bem, eles acreditaram, é burro. Exato. Então eu vou gritar com a voz de homem agora, falar que tá tudo bem, e que na verdade a gente tá sofrendo uma inspeção de três agentes que vieram aqui na gente, e que se o capitão tentar entrar na sala força, ele vai ser demitido e a sala dele vai ser estregada a porta. Vou gritar isso. Inspeção, quero todo mundo... Você vai gritar da porta. Isso, no refeitório. Tá, você pode jogar então o Ludibriar, só que é com desvantagem esse daí. Essa inspiração, Ariel, joga normal. Seu argumento, ele tem uma falha. Não é feita inspeções aqui. É. Ah, hoje é. Hoje é. Tá. Amor. Oi? Enganação. Enganação. A hora que ele fala que tá sendo feito um negócio, eu falo assim, ó, fala que foi a mina, aí eu falo o nome da mina. Qual que é o nome da mina que é dona da empresa? Morgana. Não, o nome que tá no negócio. Morgan. Fala que foi a Morgan... São enviados da Morgana, não sei o que, eu falei. Da Morgan, não sei o que. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay. Agora já vai normal e total. Porque imagina que tá todo mundo que saiba quem que é o porra do dono da empresa. Tá, isso aí você pode jogar normal, isso cancela a desvantagem. Tá, agora ficou boa inspiração agora pra você. Agora que ele ficou assim, da mina. 16. Vai lá, hein, capitão, vamos ver, hein. Porra! Gosto! Beleza, o capitão ele vai até a porta, quando ele chega na porta você grita isso: volta daí, tá tendo inspeção aqui, e a mando da Morgan Le Fay, blá, blá. Aí ele para. Eu tô assim olhando o monitor. Tá olhando o monitor, vocês veem ele parando diante da porta, ele... Tentou abrir com uma chave de fenda sônica, ele... ele tomba a cabeça de lado... O capitão, ele tomba a cabeça de lado, certo? E aí ele coça a cabeça dele, coça o cap dele, achando estranho. E aí vocês veem o capitão, ele saindo e descendo aqui, ó. Vindo pra cá. Pra onde? Deixa eu mudar o capitão do lugar aqui. Pera aí. Ele vem descendo pra cá, ó. E vai vindo pra cá. Eita, tá na errada, tá na errada. E aí ele vira pra cá. E vai indo embora. Vocês veem ele indo embora. Na câmera? Isso, vocês veem isso pela câmera. Ok. Pra onde ele tá indo agora? Vocês ficam só olhando pra onde que ele vai? Eu vou, você vai ficar olhando, você vai acompanhando esse tiozinho aí. Ele vai indo. O que vocês estão fazendo enquanto isso? Comendo pipoca e vendo TV? Eu saio. Ô Jeff, eu pego uma roupa do militar aí, sabe? Pra parecer mais alto. Aham. E vou sair de lá, peito aberto, e vou pro refeitório. Ah, tá. Agora que vocês têm acesso às câmeras, deixa eu corrigir pra vocês uma informação. Por favor. Porque agora vocês conseguem ver todos os soldados que estão no complexo. Eu quero... Tem mais dois aqui. Dá pra fazer, pôr uma credencial nossa ali? 2, 4. Você colocou já. Dá. 5. Você tem acesso a todos os protocolos de segurança do complexo. Olha, quero saber 5, todos. 6, como que morreu? 7 aqui. Ei, não. Eles estão indo bem ou estão indo mal? Tá aqui. Hã? A pesquisa deles bem, né? Estão indo bem, né? Eles estão indo muito bem. Tá, então. Deixa comigo, deixa comigo. Eu sou o pai da enganação. Eu espero que sim, você é um demônio. Eu quero saber se tem algum anjo preso no complexo ali. Anjo preso? Tem? Aonde? Você vê vários nomes, você vê uma listagem de espécimes. Espécimes, placa. Tem 8 nomes. Mas eles estão. Tá marcando tão vivos ainda? Tem 8 nomes, não. Só tem um nome vivo. Qual que é o nome? Tá criando, pode deixar whatever se quiser. Deixa eu pensar um nome legal pra um anjo aqui. Narniel. Ele é de Nárnia? É de Nárnia. Entendi. Você leu o nome do livro ali, Nárnia. Eu li. Eu quero saber se eu conheço. É um querubim. Conhece. Conheço? Narniel? Conhece. Narniel. É uma querubim. Vive em Nárnia mesmo. Vive em Nárnia. O capitão, ele vem aqui. Aí ele bate na porta. Tô criando o protocolo. Tô colocando o protocolo que tem uma inspeção ali. Tá. Ele bate na porta aqui desse laboratório. E aí passa um tempinho, abre a porta e ele entra e desaparece. Vocês não veem mais ele. Não sabem mais o que ele tá fazendo. Não tem câmera ali dentro. Não. E onde tá o Narniel? Dentro de nenhum dos laboratórios tem câmera, só nos corredores. Eu vou fazer a inspeção? Pego a roupa do cultista. Vou me vestir de menino. Só que em vez de tatuagem, eu vou pegar o sangue dele e fazer um símbolo como se fosse a tatuagem. Entendi. Boa. A daga não precisa ter uma cimitarra. Dá essa daga aí pra mim então. Pode pegar, tá aqui no chão. E eu vou ir fazer a inscrição. Eu pego a daga. Você olha a daga? É, mas eu quero ver se é orical. Que eu imagino que seja. A daga, ela não é oricalco. Aliás, não é oricalco. Mas é uma daga ritualística. Quer dizer o que é mágica? Ela é toda. A lâmina dela, ela é toda sinuosa, tá? Ela é toda onduladinha. Uhum. E é uma daga usada pra fazer sacrifícios. Mas essa daí não é oricalco, não. Ainda bem. Vou guardar. Ok. Espera aí. Você se desfaz do cultista, então. Hã? Eu tô com a cimitarra cheia de sangue na cara, quero ver, mas não fica com medo. Lá no banheiro. Vocês veem um som de estática e um bipzinho no walk-talk do soldado que tá aí dentro, que vocês tiraram a alma. Nos dois soldados, né? O que tá degolado e o que tá sem alma. Tá sem cabeça, tá sem espírito. Vai aí, ô senhor da enganação. Tá tocando isso? É. Tá. É telefone ou é rádio? É um rádio. Um rádio, walk-talk. Atende o walk-talk, estrelinha. Não tem que atender. Vou falar isso. Deixa eu te dizer, pelo menos... Estou escuta, câmbio. Não, é assim que funciona na terra. Hã? Alguma coisa? Rádio? O rádio, ele tá fazendo um barulhinho de que tem alguma transmissão sendo feita. Eu vou pegar e vou aumentar o som. Ok. Tá. Vocês escutam o capitão ditando ordens. Isso não é um teste. O complexo foi invadido. Qualquer elemento estranho deve ser eliminado. Você não sabe o quanto, capitão. Isso não é um teste. O complexo foi invadido. Qualquer elemento estranho deve ser eliminado. Eles estão se identificando como enviados da traidora Morgana. Não acreditem neles. Ordens do próprio Shendor. Abri um documento de Word, escrevi e salvei no pendrive também. Pra mim não esquecer. O que mais vocês fazem? Todo mundo ouviu isso? Todos vocês. Sim, provavelmente. Tá. Eu vou tirar todas as travas das portas. Eu vou deixar sem trava nenhuma. Eu vou, tipo, desabilitar por tipo, umas 3 horas. Ok. A segurança toda. Vou desabilitar tudo. Todas as seguranças vão desabilitar tudo. Toda segurança desabilitada. Isso. E beleza. Vou apagar todos os registros deles das pesquisas. Ok. Lojinha? Oi, mas eu vou salvar pra mim primeiro, tá? Ok. Vou salvar, tiro o open drive, guardo e apago todo o sistema deles. Segurança, beleza. Pra apagar, joga um teste. Ok. Segurança já é tua, você já domina. Informática. Vamos lá, indadinhos. Vamos lá, hein? Dá uma aura aqui, nesse caralho. 20 natural! Malandro! 19 e 20 eu tirei ainda. De novo! Beleza, você hackeia o sistema inteiro. O sistema eletrônico de informática da base está à sua disposição. Para qualquer coisa que você quiser fazer. Eu vou destravar tudo. Destravo todas as portas. Desbloqueia todas as portas, tudo. Todas as trancas. Se hoje estiver preso por alguma tranca, eu vou destravar também. Vai ser destravada também. Cela. Quero ver se tem porta secreta, passagem. Se tiver como destravar já um negócio pra nós, sempre pelo plano astral eu vou fazer. Não, isso não tem. Isso não tem. Você consegue destravar todas as trancas, tá? Consegue apagar os registros. Conforme você vai apagando os registros, vão subindo os nomes dos registros. Ok, vou. Tá? Eu já salvei tudo pra mim, né? Mas eu vou dando uma olhadinha. Tá, você vai vendo os nomes dos experimentos, tá? Até que apaga o último registro, que é a root. Tá, a raiz de todo o projeto que está sendo desenvolvido. E o nome do projeto é Projeto Apocalipse. Projeto Apocalipse. Por que não, né? Copiaria aí. Aliás, Projeto de Defesa Apocalipse. De defesa? É. Ah, é defesa do Apocalipse. Faz sentido, então. Oi? Deixa eu te perguntar. Você entender como é que funciona esse treco aí, né? Sim. Isso aqui é uma base muito legal. Ele tem um sisteminha de segurança que a gente pode usar contra eles? Não sei. Um gásinho venenoso, uma chuvinha de ácido. Deixa eu ver. Retirar o oxigênio. Não tem nada aí que a gente possa trabalhar. O que tem aqui que eu posso usar desse jeito? Tem alguma coisa? Tem. Dá pra liberar chuveirinha de incêndio, essas coisas, se quiser. Dá pra lançar o ácido, o gás tóxico? Não. A gente é imune a gás tóxico mesmo? Não, não dá. Não? Vai ser chuveirinho, essas então. Coisas não dá. Gosto de chuveirinho. Splinter. Splinter, vai parecer que tá pegando fogo em algum lugar. Protocolo de emergência, todo mundo evacuar. É, começa a chover. Né? Dentro do complexo. E aí, vocês veem a porta da sala do laboratório. Ai. 9, né? Uhum. A porta do laboratório 9, ela é estourada. Ela é arrombada pra fora. Ela tava destrancada, e aí alguma coisa joga essa porta pra fora com tudo. Eu falo assim, ó, Estrelinha, recepciona lá que eu acho que é a Narniel. Quando a porta, ela estoura, Estrelinha vai lá? Vou. Fala pra ela vir aqui que a Mary tá aqui. Quando a porta ela é estourada e você sai aí no corredor. Cadê você no corredor aí? Saiu? Ele aqui, ó, ele é a moeda. Não, isso aí não é a moeda, isso é um soldado morto. Então onde é que tá a moeda? Você pôs o negócio no Ariel. Ah, não, ele tá ali. A porta estoura, esse soldado aqui, ó, ele começa a meter bala, né? E aí vai um jato de fogo na direção dele. E aí você vê aqui, assim, ó, surgindo no corredor, isso aqui. Um elemental de fogo. Ele parece ser um ser humano de 3 metros de altura. E ele calcina, ele carboniza esse soldado aqui. Entendi. Carboniza esse soldado aqui. Tô gostando dele. E aí ele olha e vê você. E aí tá chovendo nele. Ele olha pra cima, aquela chuva caindo nele. Ele olha, vê você e ele fica puto da vida e vai na sua direção. O que você vai fazer? Eu jogo minha moeda nele. Vai jogar moeda nele? Moeda nele? Não, você não joga moeda nele. Você joga iniciativa. É, moleque. Eu vejo isso. Todo mundo joga. Vocês veem pela câmera um elemental do fogo saindo de lá de dentro. Para de ser cuzona. Não, eles tinham alguma informação do terceiro céu pelo que eu vi ali ou não? Então, não tem nada falando de terceiro oceano que você viu. Imagino se eles estiverem, estaria ali. Sim, ela deveria estar ali, né? Se tá, tá registrando todas as pesquisas, deveria estar ali também o negócio. Então, ou eles não sabem. Possível. Ou isso não é uma pesquisa. É, ou não é uma pesquisa, mas eu acho que teria que ter uma pesquisa pra isso. Rolou, Daniel? Vocês rolaram a iniciativa todos? Não, eu não rolei. Não. Então pode rolar, por Vocês favor. Vocês falaram pro Daniel, deixa o Daniel lá. Tranquei a porta. Ó, clica na miniatura antes de rolar na iniciativa na ficha, que aí já adiciona automático aqui. O meu dá 10. Ó, como já mudou já. O que é que eu ponho aí com o bichinho? 10. Clica com o botão direito no token. Pronto. Porra, o elemental age primeiro, caralho. Você tirou um crítico, né? É. Tirou 20. Beleza, vamos dar uma bagaçada então no nosso amiguinho aqui. O elemental vai na sua direção, irado, raivoso. Tá, ó. Daniel. E aí, ele desconta toda a raiva dele em você. Ele usa um multi-ataque em você. Hã? Não, esse é um demônio. Não, não é imune a fogo não, Brad. Não tem diferença de anjo pra demônio aqui não. Ah. É só um anjo que fez uma escolha errada, basicamente. Okay. Bom, já vi acompanhado duas vezes. 24, 25? Ai, caralho! É, foi isso mesmo. Dá uns danos, então. Nossa, tirou um 18 e um 19. Olha os danos. Só isso? Não, tem que jogar duas vezes. Deixa eu conferir. 2d6 mais 3. Então o primeiro. Tá estranho. Tá com vantagem, será? Não. Tem certeza? Eu acho que tá com vantagem, porque deu 24, 25. São dois ataques, tipo, sim, vantagem tá na mesma. Mas ele contou com uma vantagem. É, ele contou com vantagem, por isso que ele deu um dano só. Então tá, então eu jogo de novo. Então 7 mais 11. Perca 18 pontos de vida aí. Ele vai correndo na sua direção e bate com as duas mãos dele de magma no meio do seu peito, te jogando pro alto. E aí queima toda a sua roupa, seu terninho chique, e vai pra bosta com isso aí. E é você. Ok, eu tiro a roupa da memória do corpo dele. E o que que isso faz? É, você tem que fazer um teste, se ele falhar, eu vou trocar a alma. O Olivital sai, entrou o José, um cara de inteligência 3 que eu encontrei no meu campo. Você vai pôr quem que é o outro cara? José. Alguém me matou antes. Lembra que eu falei que tomava uma moeda? Sim. Pergunta, elemental tem alma? Acho que não. Não sei. Não sei. Boa quest. Boa quest. Caceta. Um anjo tem alma? Não. Um anjo não tem alma. Não dá pra fazer isso com um anjo, né? Dá. Tá. Se sugar a alma de um anjo, não. Não, eu coloco a alma em cima da alma do anjo, se ele anjo falhar. Pô, dá muito bom pra mim. É que dá pra você usar isso no anjo. Dá pra você usar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Porque caiu numa coisa estranha. Elemental, será que tem alma? Será que suga e ele cai? Ou será que simplesmente suga o elemental inteiro? Ou não acontece nada? Então, ele, na verdade, ele tá trocando a alma. É, vai ser uma pessoa que vai tiver elemental. A alma da moeda vai passar pro elemental. É. Ele tá trocando, ele não tá sugando. É. Acho que como o elemental não tem alma, a moeda vai ficar sem... E o elemental vai ficar com a alma do cara. Exato. É um, aí por isso é um cara que vai estar mais calminho. Tá calminho, você matou ele, meu cara. Tá pegando fogo. Exato, você não sabe que bate, não sabe que é forte. Por isso que você acha que é um cara burrinho. É que você se enganaria, mano. Hã? Aí que você bom, se vou rolar o teste pro elemental. Que teste que é? Sabedoria. Sabedoria? Sabedoria. Sabedoria, já de 16. Vai, agora é a hora daquele crítico, hein, dado. Só que não. Critaço. Tá, que alma que tava na sua moeda? A do soldado que você matou agora. Não, que eu falei que no início da campanha que eu tinha a alma. Ah, tá, o soldado tá na metralhadora, tá certo, eu esqueci. Descreva pra mim quem que é esse cara que você tem na moeda aí, em linhas gerais. É um cara que tipo... eu tava andando pela... Como é que fala? Pela rua. E me parece um cara meio burro. Cara que tipo, tropeça um pé, deixa a carteira cair, abaixa pra pegar, levanta e deixa a carteira cair de novo, entendeu? É um cara desajeitado, não um cara burro. Não, o cara é burro, o cara que demora assim pra concatenar as coisas. Quer dizer que você colocou um cara burro na moeda, então. É. Nem é pilantra, né? É. Beleza. Beleza. Troca. E aí você vê o elemental ele se deter, ele parar confuso, sem entender o que está acontecendo com ele. Eu falo. Ô, José, se você pegar todo mundo que tá com uma roupinha assim e bater, vai tudo melhor pra você, vai parar de doer. Eu tiro de boa pra ele, pensa que você aqui. Vai, filhão. Roupinha assim? Que roupinha assim? Eu tava com a jaqueta do militar que eu peguei aqui. Ah, tá. Ele é bem burro, né? Ele é. Ele bate em você. Exato, né, caralho? Ariel! Todo mundo que tá com a roupinha assim, tipo, toma! Não, mas eu não tô, chefe. Eu falei, eu tirei de pé. Roupinha assim. Tá bom, vai, tá bom. Eu botei no Ariel. Beleza, o elemental ele sai daí e vai caçar soldados. Para com a água, para com a água. Parar com a água? Para. Ai, caralho. Vou parar com a água. Ok. Onde tá agora uma família? Eu acho que eu fiz uma descoberta. Vocês já pararam pra pensar que a pessoa que contratou a gente, na verdade, ela só queria vingança? Pode ser. Bom. Porque foi o catálogo de Morgan que nos contratou. Pode ser, foi a Amy, né? M. Isso. M, letra M, caramba. M. Que Amy? Foi a Amy. É porque lá eles falam Amy, entendeu? Não, não falam não. É sotaque porque a gente é da Austrália. Para mim. Puta que pariu. A gente pode... Torturar e corromper todos que estão aqui. Gostei. Você é hoje, mas antes, vamos visitar todo esse. Vamos dar um tempinho pro nosso amigo elemental. Ele tá preparado? Mas vamos ver qual que é esse negócio aí. Olha, ele tá no corredor. Olha a câmera aí. Dou um tapinha no ombro do. Laboratório 13. Eu vou até o Laboratório 13, se vocês quiserem ir investigando os outros. Por acaso, você sabe onde esse Xandor aí poderia estar? Olha, eles falaram com ele do... Laboratório 13. Eu acho que é do Laboratório 13 também. Não, vi ele entrando lá. Não, a gente viu o capitão, né? O capitão entrou lá. O capitão entrou e depois veio a comunicação. Ele entrou no Laboratório 13 e veio a comunicação. Ah, então a gente mata dois cupidos com uma cajadada só. Dois cupidos. Vamos lá. Bosta, velho. Que inferno. Apaga ele, amor. Saco. I set fire to the rain. Pô, pronto. Vocês mataram? Você matou o elemental? Esse é o resultado do combate. O elemental também morreu? O elemental também morre. Esse aqui não? Esses esse, não? Esses daí não. Vocês veem o combate se desenrolando nas câmeras de segurança. Tô queimando alguma coisa. E o elemental ele vai passando e matando soldados. Só que os soldados vão disparando balas nele. E vocês veem que as balas que eles disparam são balas de oricalco. Eita. Tá? Até que chega um momento em que o elemental ele é batido pelos soldados também. Alguém, mas alguém nessa leva ele abateu. É. Tem só quatro vivos. Só tem três aqui vivos, mais o capitão. E dois estão no refeitório lá. Tem dois no refeitório? Tem dois no refeitório. Que loucura, o cara é refeitório. Vou pegar o cara do refeitório. O refeitório não tem tranca assim. Não? Não, refeitório é porta normal. Não dá pra, não tem negócio de emergência pra fechar? Pra impedir a saída das pessoas? Negócio de emergência é pra facilitar a saída, não pra impedir. Não, de emergência é quando é invadido. Tem algumas trancas que, tipo, fecham o complexo todo. Ah, tem, tem no nos dois elevadores. Só? Só. Que droga. Você vai prender uma pessoa no refeitório? Ah, pra ela não sair? Se o seu invasor tá no refeitório, você quer que ele não saia, você vai fechar onde? O refeitório? Não tem. Ok. Você tá bem, Estrelinha? Tô tranquilo com você. É? Então tá bom. Não, porque eu vi que ele te bateu, só vai que você tá... E aí, o que vocês fazem? Bom, põe um cano lá na porta do refeitório, que tem dois lá dentro. Tem como travar, a porta assim, já? Tem. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se você consegue lá. Vou te colocar ali pra travar ele. Tá. E a distância eu já puxar uma de um. E o quê? Eu vou puxar uma de um. A alma de um. Puxar a alma de um? É. Mas dá pra você parar de ficar sugando a alma das pessoas? A moeda tá descarregada. Pega de volta do elementão. Ele morreu. Você não consegue pegar de morto? Acho que não. Tá com incompetência você, hein? Morto não tem tá, alma. Tá, só que né? Se você tranca o refeitório, você não consegue puxar a alma dos caras. Não. Ô Estrelinha, quer puxar a alma de alguém? Oi. Tem mais candango lá na frente. Que tal você desabilitar alguém que vai estar metendo bala na gente? Tá bom. Então tá bom. É que a Suzy tá muito tempo sem ninguém já. Então faz assim, ó Estrelinha, vamos fazer assim, ó. Presta o mouse aqui, amor. Ó. Você sabe atirar? E você tem arma? Tudo aquilo de arma e não sabe atirar. Ele não atira, ele taca a arma nas pessoas. Você sabe atirar. Você tem uma arma, Estrelinha? Você tem? Tenho. Tá aqui. Ah, então vem por aqui, ó. Mais ou menos. Vem por aqui pra acertar esses caras que eu vou roubar a arma de alguém porque eu não tenho. Por aqui aonde? E seus múltiplos bolsos? Por aqui, ó. Você não rouba desse cara aqui, ó. Ele tem uma arma. De que cara? Tem duas armas aí dentro. Aqui dentro? É. Pode ser rouba, é porque eu não vou bater a distância com uma adaga. Okay. Não, então, é porque eu quero fazer assim, ó. Vem um por aqui. Ó, porque eu quero atacar um daqui e um daqui pros caras não ficar, tipo, mirando todo mundo, entendeu? Então os caras vão ter que se dividir. Então a gente vai atirar beleza, eles vai. Dos dois lados. Eu vou por aqui. Que diferença faz, caralho? Quê? Então eu vou pegar a arma dos caras daqui. Aperta. E eu venho aqui, ó. Pera. Eu peguei o radinho. Vai. Põe em mão da frequência. O cara fica entrando, sei lá, 567. Vai lá. 666. Peraí. Peraí. Tá em posição? Só um momento. 25 metros de distância. Tá certo, então. As armas pegam. Então tá bom. Então vamos lá. Já tô em posição. Pode começar a meter bala. E vamos lá. Porcaria, tá. Isso. Tá, vocês vão fazer isso, né? Os soldados estão ali. Eles estavam batendo o elemental. Então vocês têm direito... Vocês têm uma ação pra atirar nesses soldados aí. Vou guardar e vou pegar as minhas. Vocês têm uma ação pra agir antes dos soldados reagirem. Beleza. Fala o ataque aí, Ariel. Ô, Ariel. Oi. Você vai direto lá pro canto aqui em cima pra atacar os caras? Pra cá? Sem se importar com o resto? Okay. Nas janelas aqui, eu vou me agachar pra ver o que tá passando aí. É porta. Não, mas a porta cuja não é. Tá, essa primeira porta aqui, lembra que o elemental arrombou ela, não tem mais porta. Mas também não tem mais ninguém, né? Tinha 15 no ataque também. Não sei, você olha lá dentro pra ver se tem alguém? Olha. Olhou? Não, tá com medo, Ariel? Beleza. Beleza, então não, olhar, tá. Então tá. Então joguem os ataques. Hã? Vou só se mover. Tem uma arma diferente em cima da bancada aqui, ó. Em cima dessa bancada aqui tem uma arma diferente. Aliás, da bancada aqui. Aqui era uma espécie de uma jaula metálica onde tava o elemental preso. Que arma? Parece arma de filme de ficção científica. Tem uma etiqueta nela. Blaster. Não. Desculpa. Não é essa etiqueta, não. Tem uma etiqueta nela que tá. Tá escrito na arma. É. Supressora de aura. Supressora de aura? É. Forte. Vou pegar. Beleza. Eu acho que isso aqui parece que é bom contra anjos, né? E demônios. Mas são bônus. Dá. É arma leve? Sei lá. É arma de fogo. É pistola? É. Então dá. Até uma 11.9mm dá. Na verdade é um revólver, que é menor. Revolvinho. É isso aí. Dá pra dar um tiro em cada um. Acho que eu errei. Eu tirei 15 e 11. 15 e 11? É. Eu acho que você não acertou soldado nenhum. Sério? Nossa, você tem mais de 15. 15. Eu acertei. 15 é o ACA dele. Deu 20 de dano, então. 20? Ô, louco! O que foi? Calma, cara. Meu crítico deu 10. Meu amigo, eu sou Elohim. O recalco dá dano a mais? Só em anjo. Só em anjo, né? Oi, negatinho, eu não vou. Acho que nem dá dano a mais em anjo. Não. Isso dá só a habilidade de não. É, só fere o. A forma verdadeira. Tem a chance de matar ele, já que ele não tá esperando um tiro? Não tem. Droga. Não tem. Beleza. Vocês dão o. Você atirou nos soldados também, Ariel? Tirei. Vai lá, deixa eu atirar. E cadê o ataque? Então, cadê seus ataques? Eu vou tirar com minha arma mesmo e fiz o ataque na ficha, tá? Ok. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra tirar aqui com a minha arma? Mas só você jogar o D20, somar a destreza e proficiência. Pode ser. Ou então você vai ter que entrar na ficha e criar a arma lá, né? Deixa eu ver aqui, enquanto você... Daniel Morningstar. 27 no primeiro? Acertou. Qual que é o nome da arma que você tá usando? Ah, acertou, né? Pistola policial. É o quê? Pistola policial. Cara. Pistola policial. Tá, é. Ataca com destreza, proficiente. Tá, qual que é o dano dela? 2d6? 2d8. Pistola é 2d6. 2d8 é o revólver. Peraí. D6 ou D8? Eu não lembro agora. É 2d8. Tá aqui. Mas então é revólver. Pistola é 2d6. Não, pistola policial, não é pistola normal, pistola policial, entendeu? Ela é diferente do dano, tá? Eu tinha lá no livro, em algum lugar, não lembro onde. Depois se quiser pode pegar, mas era. É naquele livro estranho que o Jeff mandou. Ok, já pôs na sua ficha lá, pistola policial. Que dois do... que tem duas. Pode tirar esse mais 4, porque o mais 4 é arma de fogo, não vai destreza no dano. Ah, é. Ah, é, arma de fogo não vai destreza, né? Não vai, mais 4 no dano. Deixa eu rolar o segundo ataque. Olha, tem o segundo ataque, não, né? Se você tiver duas, sim. Deixa eu ver o dano. Não, tem só uma pistola. Então é só uma que rola, né? Então é só um. Isso. Roll 2d8. 12 de dano. Desculpa, é confuso dar as armas pra mim. Pronto, tá lá. Agora tem. Não, soma. Ô, caralho. Tem que somar. Ai, burro. Pistola policial. Força mais 4. Destreza. Mais 4. Aqui, ó. 2d6. Mais nada. Põe aqui, ó. Não tem um tracinho aqui? Aí. Pronto, agora tá lá a sua pistola policial. Aí, valeu. Deu dano, Daniel? Dei. 12. Tá bom. Você acertou em qual? Que a Tamiri já tinha ferido? Não, ou em, algum, no, em algum outro? Aleatório. Aleatório? É. Eu não, então não, vai não naquele que ela já tinha ferido, então. Beleza. Dá um bônusinho pra vocês. Quanto de dano que deu? 8? 12, né? 12. Ok. Os caras, eles são resistentes. Eles estão com colete à prova de bala, tudo. Colete à prova de bala, não. Colete militar. Isso tá fazendo com que eles resistam um pouco aos tiros, tá? Mas eles estão feridos já. Ele, né? É, moderno lá, página 63. Pistola policial, 2d8. 2d8? Tá. 17 tiros lá no pen. Tá lá, página 53. Por isso que eu peguei essa, que era mais 2d8 em vez de 2d6. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Bom, vamos jogar a iniciativa aí, agora. Depois que eu dou o tiro, eu me expondo atrás da parede. É, não, sim, é óbvio, né? Dá um tiro e volta. Eu tenho uma ação? Tem. Tá, eu chego assim perto dela, tipo, faço, pego na cabeça dela, jogo pra baixo, e aí eu junto as mãos, faço escuridão. Vixi. Tá fazendo o quê? Em mim? Não, a escuridão é sempre em mim, mas tá na área. Mas como é que eu vou atirar, filha da puta? É ação livre pra cancelar. Então tá bom. É só o cover. É, então tá bom. Tá, beleza. Você faz a escuridão então pra escurecer e eles não conseguirem acertar ela, né? É. Tá. Soldados, eles vêm pro cantinho aqui. Ok. Tá. Um vai atirar no Daniel lá em cima. Esse cara aqui. Os outros dois vão tentar acertar a Mary. Tá assim, hein? Você quer que eu pegue um pouquinho de arroz pra você comer? Com salada? Não. E ovo? Porque o nhoque não tá pronto ainda. Não quero. Por que não quer? Quer uma frutinha? Um quer um pouquinho estranho. Não dá agora. Vamos descartar pra você? Vamos descartar aqui pra você? Vamos lá. Vocês estão vendo a daga aqui rolando, tá? Mas não é a daga, eles estão com um fuzil. Caralho, eu tô aqui. Ô, louco, 19. Uhul. 27. Parece que eu acertei. Ah, eu não falei qual era o alvo desse ataque, né? Por que com você? Porque eu tô na escuridão. Ah, tá. Então esse ataque foi no Daniel. Então agora vamos rolar dois ataques com desvantagem em você, então. E eu vou te acertar mesmo assim. Eu também acho, tudo bem. Opa, deu um crítico ali, hein? Ok, o primeiro deu 23 com desvantagem. E o segundo deu 13. Então, cada um de vocês vai tomar um tirombaço no meio da fuça. Qual que é o dano do fuzil, vocês lembram? Eu acho que é 2d10. 2d10, né? É o que eu lembrava também. Era o que eu ia pegar. Ô, filha da puta! Clica nele, amor, em vez de você ficar... Eita, agora funcionou seu comando, Daniel. Quem que rolou coisa, hein? Tá. Você rolou a 2d10? Você toma 11 de... Não, esse é o do Ariel. Ariel, toma 11 de dano. Agora você acertou um ataque só, né? Uhum. Então toma aí. 12 de dano. Levinho, de boa. Que bom pra você, né? Vez de vocês, né? Aliás, gente, tá tudo errado, né? Por quê? A gente tem que rolar iniciativa. Não ataque. A gente decidiu que a gente é primeiro e depois você. Não. Vocês tiveram um turno de surpresa. É iniciativa que eu tenho que rolar, não ataque. Então vamos lá. Cadê a ficha desse porra desse soldado? Iniciativa pros soldados. 12. E cadê a iniciativa de vocês agora? Rerolem. Quer que eu tento rolar aí pelo bichinho? Tem que sair. Eu não sei se o meu tá cadastrado aqui. Cadastrado tá. Dá, eu não tenho cliques. Nem a vida. Dá dois cliques. Ele não tem iniciativa, tá vendo? No meu. Tira o dedinho. Tá vendo? Não tem iniciativa. Dá dois cliques. Já tá aberta a ficha dela, então. Tá aqui, ó. É. Isso aí. Não, você deixou. Por que mais? É mais 4, é destreza, tá certo, tem 11. Tá, deu. Todo mundo rolou? Uhum. Voltar ela. É, ali, eu dei 6. Ups, mudar ali. Olha, Morton, tava certo. Quê? Você deu 15 iniciativa? Era você mesmo! Ok. Eu tive 15? É, ó. Iniciativa 15. Não, isso aqui foi do capitão. Quem que rolou iniciativa pro capitão dele? Você! Deles? Só você tem acesso à iniciativa. Tá doido? Você acabou de rolar na minha frente! Não tô rolando iniciativa pro capitão. Você rolou! É pro soldado. É o capitão. Você tá na ficha do capitão? Ah, tá. Ok. Faz sentido. Troquei o nome, mas ele não trocou. Então tá. Então mantenho aqueles danos que estavam antes e passo o turno. Ah, como? Uhum. Ok. Eu dissipo a escuridão. Certo. Agora deixa eu ver aqui se dá pra fazer o que eu tava pensando. Tá, quanto... É 25 metros ela tem daqui até lá, né? Isso, de um lado a outro dá uns 25 metros, mais ou menos. Eu vou rolar meus dois ataques aqui, tá? Tá bom, tá. Então, daqui, eu lanço uma... Um sopro da morte pra pegar esses dois caras aqui embaixo. É tipo uma bola de fogo, só que dando necrótico. Beleza. E aí eles fazem teste de constituição. Teste de constituição pra eles. Beleza. Dificuldade 16. Ih, falhou já. Opa, desvantagem não. Vou jogar de novo. É, passaram, né? Carai. Os caras foram bem. O que acontece, então? Eu acho que ele tá aumentando o dano. O time tá mestrando, ele falou. Que, Brad? O É metade do dano. Metade do dano? Quanto que é o dano? Não. Tô rolando. Ah, beleza. Role. Nossa. 17 de dano neles. Puta que pariu. Foi mal, viu? Eu tava falando com muita coisa. Ele tá mutado. É, nossa, eu tava aqui discursando. Nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É só um idiota aqui, fanguando. Vocês estão vendo que ninguém me respondia, porra? Você tava sentindo solitário, né, Ariel? Não, puta que pariu. Nossa, deu uma pessoa forte aqui. Deixa eu mutar pra não deixar a pessoa surda. Certo, já descontei o dano deles aí. Ó, esse cara aqui, ó, ele já tá bastante ferido. E aí ele cai no chão, tamanho a gravidade dos ferimentos dele. Cadê uma fichinha, um bichinho de caído aqui? Aqui, ó. Pois o carinha cheio de flechinha nas costas dele, pronto. Ele cai no chão, ele tá bem, bem fraco já. Beleza. Mary. Já, ah, desculpa. Já andei, tá certinho. Então. Não, foi, então. Tá certo, então, beleza. Mary. Então eu vou aparecer. Mary. Dá dois tiros. Acertei só um. Mas foi o que eu precisava. É, tirou um crítico, larga pra caralho. 42 de dano. O louco? Em qual? No que tá mais cheio aqui. No que tá mais cheio? É, que eu acho que mata. Não. Ah, que droga! O cara tá com 6 pontos de vida agora. Tudo bem, sem problema. Também tá caído, também tá com uma mini flechada. Se o Bredão der mais uma dessa neles aí, já cai os dois. Ok. Nossa, andou, fez alguma coisa ou não? E aí eu volto e me escondo totalmente. Cobertura 100% okay. Ali. Os okay. Caras vão conseguir me acertar se tá no menos que venha pra mim. Daniel? Eu vou atirar no desgraçado. Morra. Morra, feia! Feia, seu viadinho. Ih, errei. Caralho, Ariel. Eu tentei, né? E vou pegar a cobra na parede aqui. Pra parar de tomar cima de retardado. Tá. Ó, vez os soldados. Esse último soldado que tá inteiro aqui, ele vem pra cá batendo na porta desesperado. Ele vai atirando a esmo na sua direção, Daniel, e tentando arrastar os colegas dele aqui pra dentro do banheiro, pra se refugiarem. Ele já tá ferido, os colegas dele estão caídos. Ele tá em desvantagem, então ele já tá fugindo. Então eu vou atacar você com desvantagem. Chegou. 10, né? Errei. Tá? E aí ele arrasta os companheiros aqui pra dentro do banheiro. E não, o banheiro não tem tranca de segurança. Nossa. Antes que alguém pergunte, não tem uma tranca de segurança pra bloquear o banheiro. Três, três. Pronto, eles se refugiam lá dentro. Dá pra travar a porta? Dá pra tentar. Uma barra de ferro ali no meio. É. Então a gente vem aqui, dá uma trancadinha nessa porta aqui. Os caras não dão trabalho pra nós. E vamos abrir essa aqui, ó. Ok. Então bora lá. Eu preciso pôr eu aqui também. Tá, vocês conseguem barrar a porta ali sem grandes dificuldades. E a última porta, o último laboratório, ele tem a tranca de segurança de digital. E todos vocês estão liberados agora pra abrir. Nossa, mas eu deixando todas abertas, tá... Ah, é, eu tinha deixado tudo aberto. É, eu abri, né? Tudo, tudo aberto. Ela tá destrancada. Nossa, tá injetando todo mundo. É, não. Por isso que o elemental saiu dali, pistolão. Eu destranquei todo mundo e tava trancado, inclusive. Exato. O elemental. Vamos lá. A porta, ela tem alguma coisa que tá barrando ela pelo lado de dentro. Vocês vão precisar de um teste de força pra conseguir arrombar isso daí. Não é o meu forte. Alguém se habilita? Vai lá, Anjão. É hora de brilhar. Você é bom, Tremoso? É melhor de brilhar. Ó, sou bom de força, tá vendo? Vai lá, brilha aí. Aê! Puta que pariu! Porra! Malandro! Tinha mais zero de força, mano, que largo! Ah, vai ganhar um bônus, você arrebenta a porta. Tipo assim, ele vai abrir, eu já tô assim, ó. Pra que eu ver o Capitão, eu já vou meter bala nele. Arrebenta a porta. O Capitão, ele tava tentando segurar a porta, mas a porta é arrebentada pelo Akuma e o Capitão é jogado longe. Ô, buceta desse mouse que não... Nossa, não clica direito onde eu quero, desgraça. Tá nervoso, hein? Tá uma merda isso aqui. Tá nervoso. Tô mesmo. Eu? Não. Bagunçou minha tela toda. Deixa eu reconectar aqui, aguenta aí. Onde é que tá a pistola aqui? Tá a pistolinha. Venha, que show é massa. Agora funciona essa merda, filha da puta. Aê. Tão me ouvindo ainda aí? Uhum. Joga o Capitão na parede lá. A pancada que você dá na porta. O Capitão, ele cai no chão. Além de tudo, ele cai no chão. E você pode meter seus dois ataques nele. Vai lá. Tá bom. Graças a Deus. Mary. Meryl! Mary tinha um carneirinho. 14 e um 15 mais 8. Tá certo? Nossa. 14 é um 15 mais 8. Pera aí. Os dois mais, né? 14 mais 8. Ah, 14 mais 8. Isso. Eu não tô jogando com vantagem. 22. Acerta? Acerta, 16 a AC dele. Então acertei os dois. Então um é. 8, 16. 16. 20. 22. 27. Mais 10, 17, 19, 21. Então 21 mais 27. Caralho, tudo isso de dano? Uhum. Porra. Eu tenho uma coisa chamada chumbo grosso, amor. Ah, é negócio de Elohim. É, eu dou 3d8 a mais cada vez que eu atiro. Ô, louco! Caralho. É, o dano da arma mais 3d8. Por isso que escolheu jogar esse jogo e por isso que quis jogar de Elohim essa fila da mãe. Eu gosto de jogar de Elohim porque eu gosto de jogar na terra. Porque eu posso não escolher chumbo grosso. Entendi, entendi. Bom. Meteu o dano dele. Cadê? Quanto que dá de dano? 27 mais 21. 27 mais 21, menos 48. Porra! Arrancou quase meia vida dele. Tá? Tá, a porta abre, vocês conseguem ver lá dentro, tá? O Capitão caído no chão, crivado de balas. No centro do local, aqui, tem um círculo místico traçado no chão. Velas ao redor desse círculo místico. Tá? E sobre esse círculo mágico traçado no chão, acorrentada ao chão, vocês veem a Narniel, inconsciente. Atrás dela tem um homem, um cultista. Ele é um homem alto e esguio, todo cheio de tatuagens místicas pelo corpo. Uhum. Tá? E vocês veem a Narniel, o peito dela aberto, do avatar dela aberto. E saindo fios e cabos da aura pulsante dela. Caralho. É. E esse cara que tá atrás dela, ele... Vocês estão perto da porta, né? Estão uhum. Todo mundo aqui na beiradinha da porta, né? Uhum. Quando vocês se posicionam ali na porta e já metralham o capitão no chão, você não vai atirar nele também, Ariel? Não. Beleza. Posso gostei. Não, calma. Quando acontece, quando vocês se revelam que a porta explode, vocês estão ali já metralhando o capitão, tá? O cara que tá atrás da Narniel, ele olha pra vocês espantado. Com um ar assim de susto. Ele regala os olhos e fala: "Vocês, de novo, Seus malditos! Dessa vez eu vou matá-los finalmente! O grande Shendor não falhará desta vez! Eu viro assim... Vocês já viram esse cara? Iniciativa. Joga Initiate aí. Iniciativa aí. Ops, errei. Cadê o Shendor? Nossa, não é seu dia da iniciativa. Não é 12. Vai, Shendor, vai, Shendor. O Brandão tá rindo, acho que não foi bom não. Shendor nem piedade, hein? 4, 5, 6 e 12. Tá bom. Parabéns. Parabéns. 5. Eu sou o primeiro. Puta que pariu. O gato foi o outro. O gato não foi o puta que pariu de novo. O que, que foi? Não, tô cantando. Tá, o Shendor tirou 5. Sei lá, olha o que é. Ventania. O Arcon tirou 4. Ok. O meu é 12. 12 o seu? 12. Não, não. Então tá na ordem. Puta que pariu. Ah, não. Tem o capitão, tem o capitão. Tem o capitão. O capitão tomou uns tirombaços, eu vou rolar com desvantagem. Coitado, nem viu o que tá acontecendo. Dez. Ok. Vai ser o segundinho. Vai ser o segundinho, de boa. Adicionar turno. 10. Ah, mas por que que foi pro Shendor? Shendor tinha tirado o cara. Na miniatura assim. Ah, é. Caguei. É 5, Adeno. É 5? Ah, é 5. Ah, então é o último. Boa, gurizada. Vamos. Vai, Mary. Você é a primeira, vai. Vou meter dois tiros no cultista ali. No cultista? É. Quando você entra num lugar pra meter os dois tiros nele, você sente que o tecido ali é mais fino. Ali é dentro, é um santuário. Ok. Isso implica alguma coisa pra mim? As implicações normais de um santuário. Não sei quais são as implicações normais. Ei. Caralho. Eu posso ter interação com ela, Jack? Pode. Tenta usar isso aqui. Joga uma coisa pra ela. Você vai jogar sem eu atirar, é isso? Isso. Mas o que, que você jogou pra ela? Uma arma. Ah, tá. Ok, arma é leve ou não? Não, não é leve. Não. É um canhão blaster. Parece a Power Bazooka dos Changeman. Caralho! Ok, eu vou pegar. Nossa, então. Pressa. Vai pegar? Uhum. Vai atirar com ela? Só que eu vou no local que eu... Com um tarugo, pelo que eu percebi. É. Eu vou, tipo, andar num local onde eu não atinja a mina se eu errar. Entendeu? Eu quero atingir só o cara. Tá, então joga seu ataque aí, vamos ver. Então eu vou jogar com... Ou posso considerar essa falha crítica? Não, é porque eu joguei os dois ataques. Então vai, joga aí. Tá me trolando? Tira uma falha crítica. Eu vou gastar minha inspiração pra jogar com vantagem. Ah, beleza. Eu quero tirar um crítico. Falha crítica. Quase, o crítico. Quase. Meu crítico é 18. Quase. Caramba. 17. Acertei! Essa arma, tá? Ela é um tubo metálico. Que tem 30 centímetros de diâmetro na boca. Malandro! É um ela tem 70 centímetros de comprimento. Tá? Tem um local na frente pra você segurar ela. É tipo... Um cabo, é. Assim, no caso, né? É. Assim mesmo. É. E na hora que você clica o gatilho e dispara, a parte frontal do tubo da frente começa a girar, faz um zumbido, negócio girando. E aí vocês vêm saindo como se fosse uma onda de choque. Tá? É como se você estivesse dentro da água e disparasse uma onda de choque. Todo o ambiente ao redor, ele distorce. Tá? Vai na direção do Shendor. Atinge o Shendor. E ele... Isso não funciona em mim, tolos! E aí vocês vêm a aura pulsante da Narniel. Ela reduz o brilho. Você me deu uma arma inútil! E guarda a arma no bolso. A arma dela reduz o brilho. A arma dela? A aura dela reduz o brilho. Mas eu imagino que isso faz o quê? Isso machuca ela ou isso só faz com que ela, tipo, emane a aura de anjo? Suprime a aura. Você vê a etiqueta, supressora de aura. Suprime a aura. Só suprime? Suprime. Isso é uma coisa ruim, teoricamente? Sim, você não pode usar suas divindades se você não tiver aura. Ah, entendi. O que você quis dizer com supressora de alma. É. De aura, não alma. Ok. Você me deu um arma inútil! Beleza. É a vez do capitão. Bom, vocês estão num santuário, tá, gente? O que implica o fato de vocês estarem num santuário? Que a gente pode ter asa, imagina. Que vocês podem ter asas. Pode ter um sino gigante pra tocar? O nível do tecido pra vocês desmaterializarem essas coisas é zero. Na verdade, isso não é nem um santuário. É pior que um santuário, é um vértice. É pior não, pra gente é muito melhor. Pra vocês é muito melhor. Né? Mas é um grau mais elevado ainda. Né? É um ponto de confluência entre os planos. E esse mago aí, esse Shendor, tá fazendo alguma coisa com isso. Bom, o capitão ele se levanta e ele vai meter bala em vocês. Ele tem duas pistolas também. E ele vai meter tiro em vocês. Deixa eu achar aqui os ataques do malandro. Spear, melee, ranged. Aqui. Então. Ok, tem que fazer um teste de sabedoria pra me atacar. Tem que fazer sabedoria? Tem que ativar, Bredão. Tá sempre ativo, a gente foi num lugar que tinha cheio de humano. Não, mas tipo assim, as pessoas têm medo de você naturalmente, mas tipo, você tem que ativar a aura de medo. Tem que ativar? Tem que ativar. Gastação pra isso. Então. Não sei se gastação, não fala, mas fala que ele tem que ativar a aura. A aura de medo de Hashmalins, vamos ver. Já confira aqui já. Provocar medo. Não, tá certo, tem que ativar. Conscientemente pode conjurar uma aura que afeta, blá blá blá blá blá blá blá. Robão, tá roubando. Não, tem que ativar. É porque normalmente as pessoas têm repulsa dele, mas aí pra não atacar ele tem que ativar. Então beleza, então tô dando tiros. Eu vou sortear aleatoriamente os alvos, tá? Porque eu não anunciei. Então são dois tiros. Segundo tiro. Errei os dois. O capitão. Independente de quem seja. Tá muito podre. Ele dispara em vocês e erra os tiros dele. Daniel. Yeah. Morningstar. Eu vou. O capitão tá vivo ainda? Tá. Tá vivo. Tá de boa. Tá de boas. É, não tão de boas assim. Tá vivo. Eu vou pegar então, passar acima do cara, da cabeça dele sorrindo. Fique tranquilo, só não vai acabar agora. E se calma dentro da moda. Acusão! Eu tenho direito a teste ou não? Tem, sabedoria. Sabedoria? Sabedoria. Sabedoria! Sim. 7, falhou. Tá na moeda! Xzinho pro capitão. Pronto, já era o capitão. Ok. Vez do Shendor. Pera aí, você veio pra cá, né, Mary? É, eu vim não tão perto, né, negão? É uma arma. Tá. Pode me pôr longe. Assim, aqui? Aí? Pode ser onde você achar conveniente pra você. Aqui? Pode pôr conveniente. Não, você falou que ia num lugar que não atingia. É, eu vou num lugar que não atingia ela. A moça. Aqui tem ângulo pra atingir ela de qualquer jeito. Pode pôr mais pertinho, não, então. Não, pode ficar aí de boa. Foda-se. Ficou pistolinha. Não. Ficou pistolinha. Não fiquei pistolinha. Pode pôr mais perto lá. Fica de boinha. Fica de boinha que ele vai jogar uma magia em vocês. É, deixa eu ver que magia que eu vou usar. A gente já ouviu o nome Shendor? Não, nunca. Nunca ouvimos. Nunca ouviu falar. Nem alguma. Igual o nome da moça lá. Não. Peraí que eu preciso consultar um negócio. Rapidinho. Quero ver como é que funciona a questão de magia contra vocês. Encantamento não funciona. É. Abjuração, encantamento, ilusão, necromancia e transmutação. Quase também nada. Também ensinando os feitiços da escola de conjuração que os afetam diretamente. Uhum. Bola de fogo dá dano ainda. Tá. Pode ficar tranquilo. Ok. Ok. Agora deixa eu ver qual que é a magia mais fodida que eu posso lançar em vocês. Olha, podia lançar banimento. Podia lançar banimento. Que mané não pode? Fica de boinha aí. Bom, vamos lá. Time stop, primeiro de tudo. Toma aí um D4. Ok, tenho 3 turnos então pra agir com ele. É o que? Abjuração? Time stop? É abjuração. Conjuração. Ah, não, desculpa. Abjuração. Tá me trolando, mas eu li aqui. Não, foi mal. Ok. Tempo para vocês. Mind blank? O que, que faz mind blank? Se você que fez a ficha não sabe. É pra não poder ler a mente dele. Ah, é? É. Uhum. Ah. Uhum. Eu acho que vou fazer stone skin nele. Deixar ele bem blindão. Fazer um mind blank nele. E só. Ah, tem o terceiro. Não, é dois, ele tirou dois? É um D4 tem, mais um. Tem mais um turno. Mesmo, foi o que eu disse. Tem mais um turninho aqui, então, pra fazer alguma coisa bem fodida em vocês. Ai, vontade de rolar uma bola de fogo. Rola. Não, por que tem Lightning Bolt? Não era Lightning Bolt, era bola de fogo aqui. É, pode jogar Lightning Bolt mesmo. Ai, caralho. Banimento, escudo de fogo, cone de gelo, scrying. Porra, não tem nenhuma magia pra dominar um de vocês, que saco. Não funciona, acho, né? Só se ele tiver alguma peça de roupa, sangue, nossa, alguma coisa assim, Brad. Ah. Se ele tiver algum pertence aí, funciona. Deixa eu trocar essa Lightning Bolt, porque não era pra ser Lightning Bolt, era pra... Ah, vai ser Lightning Bolt mesmo, foda-se. Lightning Bolt, se você quiser, clique em Lightning Bolt que a gente considera bola de fogo. Vocês têm imunidade a elétrico? Não, né? Não, amor, já tem imunidade daquelas escolas. Se essa magia for uma daquelas escolas, aí sim. Ok. Mas acho que é evocação. Só os Ixins têm alguma resistência. É, os Ixins, né? É. Deixa eu ver, não vai dar pra pegar todo mundo, isso que é uma bosta, né? Você pega dois. Pega dois. Pega dois. Pega o dois. Pega eu e o Brad, ou eu e o Ariel. Ou o Ariel e ou o Brad. Vai no capitão e pega nós dois. Não, vou tacar daqui assim, ó. Então eu e o Brad. Pegando vocês dois aqui, tá? Então vocês vão poder rolar, porque eu sou bonzinho, um teste. Louco, vamos pra nível 8 essa buceta aqui, mano. Uia. 3, 3, 6. É, vamos rebentar aqui, né? Não, vamos rebentar muito, não. Vamos pra nível 7 só, vai. Tá sim. Nível 6. Com desvantagem, tá? Vocês podem rolar com desvantagem o teste. Que teste que é? Não, você não. Destreza, você me entrou destreza. Eu não preciso? Não. Você não, Ariel. Mesmo jeito. Rolar como nível 7, vai. Ué, cadê a porra do dano? O dano, se não tá registrado lá, não funciona. Tem que rolar na mão. Ah, não, peraí. Tá errado. Vou ir aqui. É 12 e 16. Porque tá como ficha de NPC, tinha que tá como ficha de jogador. E aí a magia rolaria bonitinho. Por que que não rola aqui? Tinha que rolar aqui, cuzão. Você não tem que clicar aqui pra rolar? Não. Não, não, não vai. 12 D6, vamos rolar 12 D6 mesmo e foda-se. Porque era pra estar na parte de ataque e ela fica. É, por isso que não foi. Bom. Às vezes a magia tá só como spell, não tá como ataque. É. É, tá só como spell, não tá como ataque não. E vai. Vocês rolam um teste com desvantagem então. E nossa, que um monte de dadinho e tomam 42 pontos de dano. Quem falha. Quem passou é metade e a dificuldade. Eu não fui fazer, né? Você não, Ariel. Nossa, caralho, gelei. Gelei muito meu cu aqui, meu Deus. Dificuldade 17. No geral, acho que tá bom. Comigo era habituário. 17, passou? Passei. Passou aí, Gui? Não. Que é isso? Deu 5 no teste. 5 é bom, pô. Tá doce. Sal, tá com açúcar. Não tá doce. De colocar sal. Tá doce. Rodrigo tá trolando. Fala de mim? Cadê o Rodrigo? Você é fora também, hein, mãe? Beleza, vamos lá. Então vocês tomam o dano dessa magia dele. Mas não é pra comer tudo. Vocês veem o seguinte, ó. O que que acontece? Ele pisca. O corpo dele pisca diante dos olhos de vocês. Quando termina essa piscada, a pele dele está inteira revestida de pedras. Tá? Parece ser feita de pedra, parece que ele se tornou uma estátua. Certo? E ele dispara um relâmpago, atingindo em cheio a Mary e o Akumo. Vocês percebem que vocês são muito... são afetados assim, com muita facilidade pelo poder dele. O que surpreende vocês. Nada não, muito bem. Porque tem aqui no meu canto. Bom, beleza. Vamos andar com o turno. Vou ficar no meu canto aqui. Arcum? Acumo? Acumo, não vi Arcum. Okay. Eu começo a te olhar pro corpo dele. Né? Ok. Tentar identificar o que foi esse ritual que ele fez. O que, que foi o ritual que ele fez? É. Joga arcana. E pode jogar um percepção também. Beleza. Arcana. Se não tem. Se não tem. Nossa. Caralho, Brandão. Caramba. Tá ruim, hein? Tá. Isso é uma amiguinha do caramba, mas tudo bem. Pode voltar. Tá, você tava tentando ver o identificar o ritual. Você não consegue identificar, mas você sabe que foi uma magia que ele fez. Certo? Uhum. Você percebe que por baixo do manto dele, no cinto, ele tem coisas penduradas. Tá? Não vai, sal. Vai ter até parmesão. E o parmesão já é salgado. Você trollou, mano. Você trollou. Você reconhece algumas coisas ali. Ele tem uma adaga ritualística também. Certo? Ele tem alguns frascos que parecem ser algum tipo de poção, tá? E ele tem dentro de um pote de vidro, todo trançado, com fios dourados e pintado, você vê que tem uma pena, tá? Você vê também que ele tem um outro frasco de vidro. Nesse frasco de vidro tem alguma coisa quase preta, assim, um vermelho bem escuro, quase preto, já seco praticamente. Tá? E vocês veem uma outra coisa. Ele tem uma moeda com um furo pendurada na cintura. Eita. Amarrada no cinto dele. Nossa. Hã? É uma moeda igualzinha a do Daniel. Uia, uia, uia. Que pilantra. Beleza. Eu vou tentar uma coisa aqui. Não sei se vai funcionar. Eu aponto assim pra ele. e gritam: Yashiro, saia daí! E dou uma pisada no chão. Eu uso exorcismo nele. Caralho. Se tiver alguma coisa que estiver possuindo ele, é ejetado. Ah, possuindo ele é ejetado? Só isso que acontece? É. De, não tem nada possuindo ele. De não, boa, véio. Ele vira pra você. Após todos esses anos, continuas um tolo, Akumo. Agora eu vou acabar com todos vocês. Mas quem que é esse idiota que já conhece nós, não sabe quem que é essa mulher? Tá com... Você é louco, cara. Relaxa, que isso já me mostrou pra... Se mostrou pra mim que ele é apenas um humano. Você sabe o que fazer com ele. E eu me escondo aqui na porta. Eu me escondo. Eu me escondo. Vai vigiar os cavalos, vai? Ô, Pedrão, me ajuda a te ajudar, meu parça. Tô com 21 de vida. O que que tem? Demorou, vou bagaçar, vou bagaçar. Nem sei que eu tô morto, já nem sei. Bom, foi então a comum. Então vai Daniel Morningstar, porque o capitão já era. Eu vou até arrancar ele daqui. É, o capitão agora é meu, né? É eu. Peraí. Eu acho que tem uma coisa errada. Não, peraí. Eu pulei a iniciativa da Mary. Eu também tô achando. Eu cliquei duas vezes sem querer. A Mary. Vai, Mary. Eu falei, tem uma coisa errada. Eu vou meter bala nesse filho da puta aí. Meta bala nele. Tô gostando disso não, mas tudo bem, né? Deixa eu gastar as magias dele aqui que eu não gastei, né? É, tem uma falha crítica. E o outro eu acertei. Teria uma falha crítica, tá? Beleza. Boa, ah, menina! É que a gente gosta. Não. Vai, joga esse dano. Vou jogar, calma. 10. 20. Vintinho. Vintinho. Beleza. Ah, mas eu tô com Stone Skin. O que que acontece? Deixa Lightning Bolt, a Mortânia Lightning Bolt, não adianta. Lightning Bolt, Stone Skin aqui. Resistência a dano não mágico. Sua pistola não é mágica? Acho que não. Então tem resistência. Então deu 10 só de dano. É. Ops. As dos soldados são mágicas? Eu acho que dá pra considerar. Pelo fato de ser platina branca, vou considerar pra, por agora. Sim, qualquer coisa que altere a arma é mágica. Não, não vem com essa não. Colocar uma taxinha na ponta da rolha no parquinho de diversão não torna a rolha mágica não, rapaz. Agora é o Morningstar. Agora sim, Daniel Morningstar. Tá, a Mary ela vai disparar. Tá, falha crítica, sua arma cai no chão. Certo? Você dispara um tiro nele, atinge o ombro dele, mas o tiro ele ricocheteia pela pele de pedra dele. E só causa um ferimento superficial. Ok. Vai, Daniel. Ok, vou dar um tiro no baço nele também. Gostei dessa. Ok. Bora tirar um baço nele. Então vai. Não, eu percebo que tipo, é meio inefetivo. Percebe. Eu falo assim, ó, tenta usar a arma do capitão, ô Estrelinha. Beleza, tem a arma do capitão e vou usar a arma do capitão. Eu tenho, okay. Tenho, né? É toda a arma de fogo que a gente tem, Ariel. Tem. Então vou usar a arma do capitão. É as mesmas estatísticas da sua arma, só que é platina branca o tiro. Acertou, imagino, né? Deve ter no mínimo mais 4, né? Se é a dele, é... 17. 13. 17 o quê? Qual que é o nome dele aqui? É a mesma coisa, só muda com a mesma da sua, a mesma da sua. Igual a sua. 2D8? Isso, 2D8. Ah, que doido, beleza. Olha lá. DC17 é spell resistance. Ah, tá bom, né? E aqui é 12. Boa. Então, onzinho. Onzinho. Então, menos 11. Beleza. Olha. Não, olhei errado. Beleza. Vez dele. Vez dele. Ele avança aqui, ó. Pisando em cima da... Vou pisar. Narniel. Da Narniel? É. Caralho, achei que ele ia dar nos círculos. Não, pisa em cima da Narniel, não tá nem aí. Tá, vocês veem ela... Eu não reconheço dando, nem o rosto da exclusão? Dando um espasmo de dor. Hã? Eu não reconheço nem o rosto da exclusão? Não reconhece. Não reconhece. E aí eu vou meter um mísseis mágicos em vocês aí de boa. Tá. Só aceita. É. Vai jogar em quem? Cadê? Peraí, deixa eu ver se eu tenho mísseis mágicos também. Beleza, o Diafobo tá jogando uma coisa que ele nem sabe se ele tem. Tenho sim, tá aqui marcado. Vamos ver se rola automático. Acho que não rolou. Olha aí que bonitinho. 4. Agora faz o número de mísseis mágicos e só divide. Ele já rolou todos os dados? Sim, é o mesmo dano pra todos. Ele rolou um dado só, não foi? Ou rolou os três? Sim. Não, ele rolou um dado. Um dado. Tá, então o primeiro deu 4. O dano do mísseis mágicos é igual pra todos, você rola em um só. Como igual pra todos? Por que que eu rolo 3d4? Os mágicos dão o mesmo dano. Por que essa porra? Porque é a única magia que é assim. Mano, não tá descrito isso na magia. Isso é até bom pra mim. É? Então tá, depois eu vejo isso, que eu achei estranho. Bom, você tá ali na porta, não tá ao alcance dele. Então tá. Não, mas não tem campo de visão. Tem linha de visão pra enxergar ele. Então toma 4 na Mary. E mais 4 no Morningstar. Mais 4 de novo na Mary. 8 e 4. Caramba! 3 mísseis, né? Primeiro nível. Você me deu 8 de dano. 8 de dano em você e 4 de dano no Daniel Morningstar. Tem vida aí ainda? Tem. Sim, peraí. É que eu tava lá pra pegar água. Ah, tá. Nossa, eu confundi. Eu pensei que você ia jogar 12 mísseis também hoje. Eu também. Ok, já. Calma, deixa eu fazer o discursinho dele, pô. Fazer o discursinho dele. Fazer o discursinho dele. Ele vai, ele avança, gesticula e dispara aqueles mísseis mágicos em vocês. Né, aquelas faíscas brancas atingem vocês. E ele fica rindo, se regozijando. Né, ele fala... Minha vingança após milênios finalmente irá se cumprir. Tolos, não imaginei que vocês fossem parar justo aqui. É uma coincidência muito grande. Desculpa, meu só cara, falta aquela também. Vaca da Morgana aparecer por aqui também. Então, meu brother, desculpa, mas acho que é tão insignificante porque eu não lembro de você. Ele olha pra você. Como assim? Impossível. Não faço a mais puta ideia de quem você seja. Deve ser os milênios. Pareceu muita gente importante na minha vida. Não importa. Vai morrer. É porque você não importa mesmo. Vai lá, como? Ok. Eu volto à porta. Saiba que aqui não foi apenas um teste para identificar o seu ponto fraco. E eu o encontrei. Aí eu tiro um pergaminho assim do cinto. É. Você, Shendor, está condenado a ficar uma eternidade na minha sala de tortura pessoal. Venha, aí eu cumprirei a sua missão. E eu vou usar a transferência espiritual dele. Ai. Que eu rolo? Sabedoria? Sabedoria. É. Vai lá, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Oi. Ele não deixa pegar. Ah, é? É isso aí, irmão. Vai, Shendor. Ok. Por que que deu... Tá rolando com vantagem essa porra? Não, ele rolou duas vezes. É, por que ele rolou duas vezes? Estranho. Ah, ele tá rolando com vantagem. Ele rolou com vantagem. Ele tá rolando com vantagem, mas tudo bem, né? Vamos pegar a etiqueta, sempre é da esquerda, então ele falha. Eu acho que ele ia falhar também no outro, mas... É, no outro também falhava, né, de qualquer forma. Ele falha miseravelmente. Miseravelmente, né? Bom, beleza. Ok, você consegue sugar a alma do Shendor. Infelizmente eu não usei magia para fazer uma proteção contra isso. E aí ele despenca sem vida no chão. Eu ajoelho ele na porta e abaixo a cabeça. Bom, minha missão está cumprida. Agora já posso voltar. Nossa, que dark. Eu vou tirar, vou soltar a mina. Uhum. Vou ver se ele tem. Alguém deles ali deve ter uma chave. Sim, tem. Eu vou vasculhar o que eles têm ali. As coisas que o cara tem. E vou abrir a mina ali. Ok. Você solta ela, tudo. O que vocês fazem? Vocês vão investigar a sala? É, eu vou investigar, vou tirar ela. Eu quero ver se ela tá bem, se ela tá viva. Ela tá ferida, tá fraca, mas tá viva. Tá viva? Uhum. Não, costuradinha. Ela continua aqui, menina. Ela rola com aqui. Ela tá inconsciente, mas ela ainda tá bem. Se ela tá bem, então aí a gente vai vasculhar a sala ali. Joga investigação. Eu acho que bem é uma palavra forte pra ele perceber, né? Ela tá bem fraca. É. Dezessete? Uhum. Tá. Vocês encontram no cinto dele alguns frascos com poções. Uhum. Não sei se... Poção de vida. É funcionando a gente? Sentem o cheiro e parece ser poção de cura. Funcionando a gente? Funciona. Quantos eu tem? Acredito que funciona. Tem 3 frascos. Só? Só. Uhum. 3. 3? 3 frascos. Ok. Eu dou. Você precisa de estrelinha? Preciso. Mas... É pra revitalizar. É, preciso. Vou dar um pro estrelinha, vou dar um pro trevoso, uhum, e vou dar uma pra mina. Ok, inspiração pra você por isso. Cura tudo. Okay. Oh, cara, quero uma premiação. Por isso que ele só tinha 3. Cura tudo, vocês estão zerados agora. Tá? Posso fazer coisa com o Zona? Hã? Vou matar o corpo dele. O quê? Vou matar o corpo dele. O corpo do mago? É. Ok. Não sei se vai que depois dá pra devolver a alma, né? Não sei, vou... Uhum. Vou passar ele. Tá. Não sei, vocês também. De onde que ele me conhece. Vocês também veem no cinto dele, além das poções de cura, tá? Tem alguns pergaminhos mágicos. Alguns pergaminhos. Tá? Esses pergaminhos eles estão escritos em enoquiano. Ok, ainda bem que eu entendo. São extremamente antigos esses pergaminhos. Ok. Tá? E existem os 3 frascos que eu falei pra eles, pra vocês, né? Uhum. Que estão no cinto dele. Um frasco tem sangue já seco. Vocês não sabem de quem que é. Tá? O outro frasco tem uma pena. De quem que é a pena? Você reconhece como sua. É minha? É. O sangue deve ser do trevozinho, então. E o outro frasco, não. No cinto dele tem pendurada uma moeda idêntica à moeda do Daniel. Vou pegar a moeda e vou jogar pro Daniel. É sua? É minha. É minha? José, tu tá aqui, José? Ninguém sabe o que é. Vou pegar e vou guardar. O que? O que eu vou achar com ele. Tá. Eu devolvo uma moeda pro estrelinha. Ok. Mas daqui eu vou guardar. No fundo da sala ali, vocês veem que tem uma coisa que tá coberta. Pendurado na parede. Vocês descobrem? Claro. Tá um tecido cobrindo. Sim, sim, sim. É um tecido aveludado, todo cheio de runas. O que está escrito nas runas primeiro, vai? Tá? São umas runas mágicas de proteção, de bloqueio. Uma magia de abjuração que tá ali. Similar à cortina de ferro que tá bloqueando tudo aí. Porção de aço. Eu imagino que é só pra não ver através. Não é nada que se eu tirar vai me espancar. Não. Não é isso ou não vai me espancar? Não, não vai te espancar. Não, é muito abrangente quando você faz duas perguntas. É uma magia de proteção ali. Pra bloquear alguma coisa. Pra aprisionar. Quando você tira, tem um espelho atrás. Olha. Tem um espelho. E no espelho tá desenhado com um tipo de canetão, com uma tinta, né? As mesmas runas. Tô pensando em apagar. O que vocês acham? Mas você sabe o que é isso, primeiramente? Mas é claro! O que é então? Conta pra nós. Vocês não viram aqui o gesto dele. Mas é claro, e a mão descendo na frente do espelho apagando. Dizendo com o pano, porque sabe que eu tô com o paninho pra andar. Isso é claro. É só pras pessoas não verem através. Ok. Uhum. Tá. O espelho. Bom, existem, além do plano astral. Do eu quero plano... guardar o paninho, que é um paninho de proteção. Vou guardar o paninho. Ok. Já tá com tudo mesmo, foda-se. Além disso daí tudo. Além do plano etéreo, do plano astral, né? Dos sete céus, das nove camadas do inferno. Vocês sabem que existe o plano das sombras, existem alguns outros mundos. Uhum. E entre esses outros mundos, um deles é o plano dos espelhos. Tem o plano dos sonhos, tem o plano dos espelhos. Quando você descobre ali, você tira a proteção, vocês veem o reflexo de vocês no espelho e aí ele começa a tremer. Como se fosse a superfície de um lago ondulando, embalada pelo vento. Tá? A imagem de vocês vai ficando distorcida, ela vai desaparecendo e vai dando lugar a uma outra imagem de uma pessoa, uma figura encapuzada. Se preparem, hein? Mas tô achando que, que a gente vai falar com a Amy, mas tudo bem. Quando a imagem ela termina de se formar e o espelho para de tremer ali, de ondular, né? A pessoa olha para vocês e fala: ah, parece que vocês finalmente conseguiram cumprir a missão. Parece que tá sabendo das coisas, hein? Parece que a missão era te resgatar, então. Não exatamente. A gente ganhou extra por isso? Mas... A gente ganhou extra por isso. Parece Sim. que você é uma mentirosa. Sim, ganham. Com certeza. Quem é você? Só por ele. Embora eu acho que eu já sei, mas eu gostaria que. É cortês se apresentar decentemente. Essa pessoa atravessa o espelho. Vai pra onde vocês estão. Uhum. E aí ela tira o capuz. Vocês veem uma mulher de cabelos negros longos, lindíssima. Tá? Com os olhos penetrantes, pegava. Uns olhos penetrantes, assim, profundos, que revelam. Foi uma afirmação, tá? Eu sei. Que revelam uma existência de milhares de anos. Morgana. Ela se apresenta, se curva assim diante de vocês e se apresenta. Bem, vocês devem ter muitas perguntas para serem respondidas, né? Algumas. Vou elucidar a mente de vocês. Responder pelo menos algumas delas. É o mínimo, não? Shendor invadiu uma de minhas instalações. Uhum. E se apossou dos meus pertences para fins escusos. E, infelizmente, ele capturou uma das suas companheiras. Uma? Sim. Agora. Dentro das minhas instalações. Tá marcando 18 nas pesquisas de vocês. Mas ele já havia assassinado muitos outros. Ele é um assassino de celestes. Era. Mas felizmente vocês conseguiram eliminá-lo. Essa instalação aqui eu uso para preparar os mortais pro dia do juízo final, para quando chegar a Batalha do Apocalipse. Meu objetivo é prepará-los e preparar ao meu povo com armas para que possam se defender caso sejam atacados. Dos anjos? Contra qualquer um que venha tentar nos fazer mal. Eu acredito que os servos de Gabriel, os aliados de Gabriel, não desejem fazer nada contra nós. Mas o mesmo eu já não posso dizer daqueles que seguem a Miguel, nem dos que seguem Lúcifer. Nós estamos aqui para ajudar. Tudo quanto é Miguel. Não é Miguel não, Estrelinha. Sim. Entendeu? É, mais do que você imagina, Daniel. Foi... Foi uma jornada curiosa, por assim dizer. Eu nunca esperava que fosse ter esse desfecho. E... Não. Eu não esperava que fossem vocês. Como você conhece a gente também? Porque parece que muita gente que conhece a gente não tá conhecendo. Como eu disse a vocês... Porque o mocinho ali morto conhecia a gente. Como eu disse a vocês, Mary, eu responderei apenas algumas perguntas. As outras vocês terão que tirar suas próprias conclusões. Mas como eu ia dizendo... Como eu ia dizendo... Eu não esperava que fossem vocês. E agora que isso finalizou, eu finalmente consigo vislumbrar o meu papel nisso tudo. E digo que é um choque saber que tudo começa e tudo termina aqui. E pelas minhas mãos, inclusive. Bem, Shindor está morto. Os soldados que foram dominados por ele voltarão ao normal. Oh, a gente matou alguns, foi mal. É. Sacrifícios necessários. E esse lugar voltará a fazer aquilo que ele fazia e servir ao propósito ao qual ele se destinou. Criar uma forma de defesa para os mortais e para os etéreos. Defesa, não ataque. Se vocês não estiveram nas guerras primevas, nas guerras etéreas, mas quando retornarem, se vocês perguntarem a qualquer um dos seus companheiros, eles dirão para vocês que nosso objetivo não é, nunca foi ser agressivo. Foram, infelizmente, os celestes que começaram as guerras etéreas. Portanto, podem ficar tranquilos que... Não sabemos. Que aqui... Será feito apenas itens para a defesa dos seres humanos e dos etéreos. Você ia perguntar alguma coisa, Akumo? Sim. Existe algum pingo de verdade naquilo que você falou sobre o terceiro céu? Acho que não. Não. Mas era a única forma que eu tinha para atraí-los aqui. Sem que eu dissesse coisas que eu não deveria. Por que você estava preso? Era o esperado de um ser humano. Na verdade, ela, eu não... Ela não é humano, o Akuma. Na verdade, eu não estava presa. Ele apenas tinha bloqueado o meu portal para cá e eu não poderia entrar. Entendi. Mas como vocês me disseram para procurá-los aqui, então eu decidi recorrer à ajuda de vocês. Como assim para procurá-los aqui? Bem... Você está dizendo que de alguma forma você tem o nosso contato? Sim. Como? Bem, chega de falar. É, bom. Como eu disse, é inesperado, é assim. Eu quero ver a aura dela. É interessante que tudo comece e tudo termine aqui. Antes de mais nada, Daniel, será que eu posso ver a moeda furada? Pode. Joguei pra ela. Ok. Ela pega a moeda furada na mão. Ela fecha. Bem. Agora o ciclo se completa. Nos vemos em breve. Ela tira de dentro do manto dela. E ela mostra pra vocês um cubo. Um cubo roxo. Eita. Olhem fixamente. Não vou olhar não, ela vai apagar nossa memória, amor. Eu tô achando que eu tenho um lapso de memória que eu não tinha. Olhem fixamente. Não se esqueçam disso, pois isso é a chave de tudo. Tem a transportação dos planos. Até breve. Estarei esperando por vocês no Hotel Continental. Ela segura com mais força o cubo O brilho roxo dele começa a brilhar com mais intensidade, começa a se espalhar. Vocês vão ficando zonzos, atordoados. Hã? Eu quero jogar uma parada nela, senhor. Uma parada nela? Que parada? Depois te falo. Tá bom. Só quero jogar uma parada pra, tipo... Não vai interromper a ação dela. Não vai interromper. Ok. Não vai interromper. Demorou. Beleza. Tá? Vocês vão ficando zonzos, atordoados. Se sentem, assim, os corpos de vocês sendo... Tendo a energia de vocês drenada. Tá? A aura de vocês sendo drenada, inclusive. Não gostei disso não. Pra dentro do cubo. Vou matar essa mulher. Vocês não têm direito a testes de resistência. Vocês são sugados pra dentro do cubo. Essa é a impressão que vocês têm. E vocês desfalecem. Eita porra. Perdem os sentidos. Vocês acordam. A mina não veio com a gente? Vocês acordam. Sabe-se lá quanto tempo depois. Tá? Mas o fato é que... vocês acordam em algum momento. Pode fechar. Vocês acordam em algum momento, lentamente. E... quando vocês acordam, vocês percebem que vocês estão acorrentados. Eita. Vocês estão acorrentados. E... os corpos de vocês extremamente enfraquecidos. Extremamente fracos. Vocês sentem que vocês não têm nenhum ponto de aura pra... de aura pra utilizar suas divindades. Tá? Muito, muito, muito fracos vocês estão. E vocês despertam e... sendo violados. Eita porra! Você, Mary, você desperta com uma dor, uma agulhada que você sente de alguém arrancando uma pena da sua asa. Que sim, está manifestada. Eu já vou acordar gritando, filha da puta, isso é meu! E alguém arranca uma pena da sua asa e sai levando uma pena da cela onde você está. Akumo, você acorda sentindo uma facada... tá, uma apunhalada de alguém que tá extraindo seu sangue, colocando num vidrinho e saindo de dentro da cela onde vocês estão. E, Daniel, você acorda desesperado quando vê um homem levando a sua moeda embora. José! Vocês estão acorrentados. Eu acho que agora que a gente vai descobrir quem era o cara. Estão presos. Dentro de uma cela, certo? E o tempo passa, vocês vão recobrando seus sentidos aos poucos e vão ficando um pouco mais fortes. E aí vem alguns homens, pegam vocês com brutalidade, vão empurrando vocês, vão jogando vocês assim pra frente e vocês estão numa masmorra. Tá, num subterrâneo, paredes de pedra, tudo. E esses homens que vêm pegando vocês com brutalidade, eles estão seminus. Eles vestem somente uma tanga de couro, o corpo deles todo oleado, certo? Eles vêm com lanças e com espadas e vão ameaçando vocês, e cutucando vocês e jogando vocês para fora da onde vocês estavam aprisionados, dentro, pra fora dessa cela, levando vocês por um corredor, e no final desse corredor vocês veem um facho de luz que ofusca vocês, certo? Quando vocês são jogados pra fora dessa masmorra onde vocês estão ofuscados ali pelo facho de luz, tá? Quando vocês vão recobrando a visão pouco a pouco, vocês percebem que vocês estão numa gigantesca arena, chão de terra. Chão de terra. Uma arena gigante, tá? Vocês são jogados ali. E aí você. Elemental. E aí você. Hã? Olha o elemental. Não, o elemental não é pra estar aqui. Tchau, elemental. Você já foi. Tchau, soldado. Tchau, soldado. Xandor pode ficar por aqui assim, se quiser. Tá? Quando vocês são jogados ali pra dentro, a plateia que tá assistindo o espetáculo vibra. Todo mundo comemora quando vocês entram com as suas asas abertas ali. E aí vocês vêm, que vem correndo na direção de vocês, enquanto o portão atrás de vocês fecha, deixando vocês a própria sorte na arena. Quando isso acontece, vem correndo uma pessoa desesperada tropeça e cai diante de vocês. E atrás dessa pessoa correndo pra pegar ela vem um chacal. O que, que vocês fazem? Um quê? Um chacal. O que é um chacal? É um chacal, é um lobo, um canídeo. Como se fosse um cão selvagem. Que pessoa que é? Uma mulher, uma menina. É um humano comum? Um humano comum. Pega a menina e voa. Você pega ela e voa? Ok. Você pega ela, voa, e o chacal vai pra cima de vocês dois. Vocês fazem alguma coisa? É humana comum? Eu dou uma olhada na hora dela. Uhum. E saio correndo. O chacal, ele fica perdido dentro da escuridão ali. Ah, na escuridão é centrado em você? É. É. Não, mas... Você não pode usar a escuridão, caramba. Eu falei que vocês são 100 pontos de aura. Mas tem algumas coisas que não consomem aura. Escuridão não consome? Então esquece o que eu falei. Beleza, você usa a escuridão e se oculta dentro da aura, tá? O chacal, quando ele vê você evocando a escuridão, ele se arrepia todo e recua. E recua. Quando você voa, você vai ganhando altura, e aí você sente que você choca em alguma coisa. Tá? Uhum. É uma coisa que é como se fosse a película da realidade, tá? É uma membrana invisível que bloqueia o seu voo e impede você de ir além. Tá? Quando você está flutuando ali e voando, segurando a menina, né? A menina, ela olha para baixo. Ai, nossa, muito obrigada. Se eu vou ficar esperto, ela não vai apunhalar, porque isso aqui é uma arena. Muito obrigada por ter me salvado. Quem ela é olha nos seus olhos, ela fala: muito obrigada. Eu sou Morgana. E você, quem é? Eita, peste. Você tá segurando a Morgana, criancinha. Eu sou um... E aí vocês vêm. Vocês vêm. Aqui assim, ó. Onde tem um palanque, né? Uma área VIP pra assistir ao espetáculo na Arena de Gladiadores, né? Se levanta um homem... E ele grita: soltem os lagartos, trovão! Hoje eles terão anjos celestes para devorarem para o jantar. Assim ordena Shendor, o grande rei. Rei da onde? O rei de Enoch. Ah, de Enoch. Ei, filha da puta. O cara é enoquiano. E de Enoch. Vocês estão em Enoch. Pra Morgana assim. Que vontade de matar esse cara agora. Vamos criar um paradoxo. Mata a Morgana. Mais alto, pensei nisso também, Bruno. O mais alto que você consegue voar, Mary, você consegue ver a distância. Tá? Você não vê Melbourne. Você não vê Sydney. Você não vê o laboratório da Avalon Corp. Você não vê sinais de civilização a não ser uma vila primitiva de cerca de 20 mil anos atrás. Vocês voltaram no tempo. Olha só. Eita, que hora ruim pra ser um Elohim. Né? Eu quero ver como que vai ficar a hora que eu usar uma arma de fogo. Deu. Ok, eu acho que com isso a gente pode encerrar por aqui. Acho que dá. Podemos, vamos voltar por aqui. Eu acho que isso fecha as pontas. E se vocês gostarem... Isso fecha as pontas, isso abre as pontas. Gostaram do plot, a gente pode prosseguir com isso aí em outra data. Perguntas respondidas? Não. Não? Como não? Não. Como não? Não. Por que não? Por que não? Diga-as, perguntas. Teoricamente, então, a nossa vida é um ciclo vicioso. É um paradoxo de bootstrap. Basicamente. Por que que eles conhecem vocês? Porque eles conheceram vocês no passado, mas para vocês é no futuro. Puta, que louco. Vocês estão com a linha do tempo invertida. Caralho. Tipo o Doutor e a River Song. Vou passar geral. Vou usar o desatino e vai ser bala de fogo pra tudo quanto é lugar. O cara vai achar que eu tenho uma besta a jasto. O cara joga até uma besta. Não. Bom. Pra encerrar, quando Shendor, o feiticeiro, o rei de Enoch, ele grita para pros escravos dele a ordem para libertarem os lagartos trovão, vocês veem portões, portões não, né, alçapões sendo abertos no solo e do fundo da terra surgindo o que vocês conhecem muito bem, que deveria estar perdido nos passados, no passado longínquo. Vocês veem dinossauros emergindo do solo e correndo pra atacar vocês. Não são nem dragões, são dinossauros. Dinossauros. Enfim. Que da hora. Caímos em Gaurásia. Caímos em Gaurásia. Sempre quis ir pra Gaurásia. Reclamações dirigem-se diretamente ao senhor Eduardo Spor, tá? Por quê? Aventura original, eu chupinhei da página dele, que quando ele fez o financiamento da edição de luxo da Tetralogia Angélica, ele mestrou uma aventura comemorativa pro grupo dele. Sim. E aí eu assisti, eles gravaram um trechinho do início da aventura, tá? Ele descrevendo como que eles iam parar no passado. E aí ele pôs o resuminho embaixo, que tinha o feiticeiro Shendor, e aí eles eram jogados no tempo e tinham que lutar contra dinossauros. Eu falei, nossa, que ideia massa, vou mestrar isso. E aí eu pus bonitinho a arena aqui pra utilizar, aproveitar essa ideia, aproveitar o plot de uma aventura que eu tenho pra terceira edição do D&D, né? Mas aí vocês vieram com tantas arminhas bonitinhas e comprando suas coisinhas legais, né? Eu fiquei com dó de tirar tudo assim na primeira cena do jogo. Tudo bem, né? Aí eu pensei, bom, vou mestrar outra aventura. Então, aí o que eu fiz? Falei, vou mestrar Complexo Alpha, uma aventura que tem pra GURPS, invasão. Engraçado, por favor. Que os caras, eles vão... Complexo Alpha, não é Complexo Alpha, tô viajando. Missão Vegas. Que eles vão, um grupo de... Cyberpunk, um grupo de mercenários são contratados pra ir num laboratório em Las Vegas e pra resgatar uma metaliana de lá de dentro. Né? Falei, vou aproveitar, troca a metaliana por anjo, né? Eles vão pegar castas distintas, né? Vão pegar facções distintas, então eu invento que tem uma historinha do Terceiro Céu, né? E aí todo mundo, pô, vamos lá ver se isso é verdade, não deixar cair nas mãos do inimigo a informação, e beleza, né? Ainda bem que eu não matei os dois no meio do caminho, porque era o meu plano. E aí quando eu comecei a construir o laboratório, né? E aí eu falei, pô, mas que esse laboratório faz, né? Que vai ter lá? Vai ter oricalco. Mas como é que tem oricalco? Aí que me bateu a ideia de ter um feiticeiro lá dentro, aí me bateu a ideia de ser da Morgana. E inicialmente a Morgana era pra ser vilã. Né? Mas aí depois eu pensei bem, porra, Morgana é legal, é gente boa. Podia ter um outro feiticeiro, podia ser o Shendor, né? Que ele tá vivo há muito tempo, que ele sobreviveu. Aí me bateu essa ideia maluca, pô, vamos fazer um loop. Eles voltam no tempo, conhecem o Shendor, Shendor conhece eles, Morgana conhece eles, marcam um encontro, eles se encontram no futuro e beleza. Entendi. E é isso. Interessante. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido pra vocês, porque pra mim foi bastante divertido. Interessante. E educativo. Legal. E aí, se vocês quiserem, eu escrevo uma aventura, o que seria a aventura de vocês no passado. E a gente joga isso outra hora. Mas a gente sabe que a gente não pode matar o Shendor. Vocês vão tentar. Não pode, porque não faz sentido. Se a gente matar ele, ainda não vem pra cá. E ainda não vai estar aqui. E aí? Não faz sentido. Entendeu? Aí vira o paradoxo do paradoxo. Exato. Shendor pode no máximo desacordar. Vai ser um desacordamento de misericórdia. Bom, é domingo então, né? É isso aí, por hoje chega, né? Chega. Beleza, pessoal, tchau, valeu, galera. Agradeço a presença, agradeço o empenho. Sem vocês não haveria espetáculo. Um abraço. Tchau, galerinha. Tchau. Stop.